comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais uma semana. Aqui é Joel Suki e eu não quero mais matar. Aqui é o Jota e o Xixio é muito mais foda do que o Samurai. E eu sou o Neto Maru e eu já gazei a aula pra comprar o mangá do Kenshin. Olha aí, cara. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o anime e o mangá mais importante de samurai de todos os tempos. O Samurai X, rapaz. Olha aí. A galera pensou que a gente ia falar de Makai Teixou. É, mas do Peacemaker, né? Pensei em Vagabond. Vamos lá, IBA. Morreu? Vamos para mais uma semana de mesalidade. Vamos lá. E vamos para os recados, né? O que é que a gente tem de recado hoje? Como sempre, né? É bom ressaltar, continue acessando as mídias sociais do Azileitor, né? fb.com/Azileitor e o @Azileitor, né? Sim, cara. A gente vai começar a postar mais coisas depois do Azila 3, né, cara? É, o bicho aí... Azila 3 já tá bem mais perto do que vocês possam imaginar, né? Aquelas promessas de político. Agora, outra coisa também que vale ressaltar, cara, que você que tá ouvindo, realmente vá lá no fb.com/Azileitor e curta a página, cara. Não custa nada. A gente sabe que muita gente que tá ouvindo aqui, a gente é assinante do feed, né? Tem preguiça e tal. É, mas não custa nada, cara. Pense assim, aquela gargalhada que você dá no Azila, mano, vale uma curtida. Pique, é uma pequena atitude como a sua de clicar lá no curtir, né? É uma grande diferença pra gente, né, cara? É, cara. Mas vale a pena. Não custa nada pra você e pode entrar algum trocado pra gente. E no mês de dezembro, né, cara, a gente vai estar em dois eventos misteriosos, né, cara? É isso aí. São dois eventos fodas, só que a organização, por motivos de contrato, sei lá o que, pediu pra gente não revelar ainda, né? Sim, cara, mas vai ter esses dois eventos, né? Aqui em Fortaleza. São dois eventos fodas, já vá programando aí nas suas agendas, né? É, agenda de férias, né, cara? Pois é, cara, dezembro chegando, época natalina, já tem dois especiais. A galera do interior também, né, cara, já vai programando pra vir pra cá, né, e tal. Exatamente, quando a gente divulgar a data, compre logo as passagens, né, que adiantado é mais barato. Pois é. Se programe, que com certeza esses dois eventos vão estar no nível de fodacidade extreme, né? Exatamente. E vamos para as vaziladas! A primeira vazilada aqui é do Wilgenberg, né? Wilgenberg. É porque o cara deve ser de descendência alemã ou sueca, né? Uma coisa assim. Tchecoslovaca, né? Bom, ele aqui fala da vazilada do Joel. Existe a nova versão que saiu pro PS3 na Xbox Live. Como é, velho? Eu falei isso aí. Tá aqui nas palavras dele, referindo-se ao jogo Tartarugas Ninja, um clássico. Eu? Tu deve ter dito alguma coisa. Não, eu tava jogando no meu PS3 e eu vi lá na Xbox Live que o Tartaruga Ninja tinha saído. Eu não me lembro perfeitamente, mas eu acho que tu disse que tava jogando no PS3 e que tinha saído na live. Ah... Como a rede do PlayStation é a PSN, né? O cara cruzou um fato com o outro, né? E tá aí o problema, né? O cara veio só pra escrotizar, mas... É, mas os ouvintes estão mais atentos do que nunca, mas não passa nada. Ah, rapaz. Agora, uma curiosidade, mano, é que eu procurei esse bicho recentemente e eu não achei, não, ele, mano. Será que o bicho saiu ali de linha e tudo? É porque na PS3 tu não vai encontrar Xbox Live, né? Tu É, e ele aqui continua certo que podia interpretar isso de outra forma. Ele pode ter querido falar que a versão que saiu para as duas plataformas, nem sei disso, mas já pode, e vale ao que importa. E foi uma vacilada e mais um ponto aí pra ele. Tô putarindo. E cuidado que a gente já tá se aproximando pro número cabalístico da prenda, né? Pois é. É, mas agora... bota esse bicho aí logo, velho. Bota logo esse ponto aí. É um negócio sério, mano. Inclusive tem um colega nosso que é gago e tá doido pra gravar o programa, mas tá com medo, né? Mas agora, porra, vaziladas aí. Que é isso? Primeiro e-mail do Lucas, 14 anos, Brasilândia, e ainda estudante, seja por bem ou por mal. O cara tá de sacanagem, velho. Fala aí, asilados, tudo bem? Vou começar comentando a história sobre o Hitler na leitura de e-mails. O Hitler queria sim expandir seu império, mas ele sabia que não seria fácil pressionar a Europa para ficar com uma parte da África e da Europa sem ter uma guerra zona cabulosa. O cara quer dominar o corra e não quer ter guerra, velho, já vê isso. Mas ele achava ou tinha certeza que ia ganhar, porque não ia mexer com a Rússia. Aí é o problema, né, cara? Aí foi bem sacado. Mas não, a África por ali, aquelas áreas e tal, tá beleza. A Rússia tá na dela, né? É, pois é. E tinha ótimos cientistas para ajudar na guerra. Mas Hitler, com a inteligência afetada pelo preconceito, expulsou os judeus, que eram os inteligentes da Alemanha. E ficou com os alemães, que não eram nada muito inteligentes. Pra quem não sabe, até hoje, os melhores contadores do planeta são judeus, né? Ah, os melhores apresentadores de programa, né? Esses bichos dão... Também, esses bichos dão maior valor à comunicação, né, cara? Essas porra de propaganda e tudo. Aí ele diz aqui, expulsando os judeus, expulsou a vantagem. E as mandou para quem não poderia receber mais esforços, os Estados Unidos, olha aí, cara. Puta, velho. Então os judeus nos Estados Unidos ajudaram a criar a bomba e o Hitler tomou naquele lugar. Olha aí, bicho. É, eu vi um documentário recente sobre o Hitler que diz isso aí, mano, que ele pregava a questão realmente de que ele ia criar uma nova raça, né, e tal. É, os arianos, né, e tal. Aí ele tinha que se prender à ideologia dele, né? Vazilada por Afonso Cover. Ele falou de Phantom 2040, parecia com o filme Exterminador do Futuro. Na verdade, o cara ali se corrigiu, né, cara? Ele diz aqui, tá, mano, ouvi aqui, o cara corrigiu, não sei o quê. Desconsidera aí, não sei. Não, mas isso é bom porque mostra que o pessoal tá empolgado e à medida que eles vão ouvindo o programa já vão escrevendo e-mail, né? É, pois é. Isso é foda. Continue assim, você que tá ouvindo agora já vai escrevendo seu e-mail, né, aí e tal. É. Top Gear é muito foda. E a música é um primor, mas o jogo só fez sucesso no Brasil. Nos Estados Unidos fez sucesso de crítica, mas não de vendas. Olha aí, cara, até tinha comentado isso aí. O Top Gear, ele não fez sucesso nos Estados Unidos, cara. Ele só fez sucesso no Brasil mesmo, e na Europa, eu acho. É porque talvez tenha essa parada de lembrar os carros da NASCAR, né? Alguma coisa assim, o pessoal não gostava muito, sei lá. Eu sei aquela parada, né, cara? Tipo, o Jiraya também, ele não fez sucesso no Japão, né? Só fez aqui. É mesmo, né? Tem... O cara tem que fazer o cast de mistérios da mente brasileira, né? Aí ele diz, tanto que na Video Games Live, a música do Top Gear só é tocada aqui no Brasil, olha aí, cara. É não, mano? É, diz aqui. Tu sabe, eu já disse isso, né, que várias bandas de forró agora estão introduzindo essa vinhetazinha do Top Gear, né? Pois é. Aí ele diz, Kirby pra mim é um jogo legal, pelo menos joguei no Game Boy Advance e no Wii. O último jogo que joguei no Wii, pra mim, foi o segundo melhor jogo do console, só perdendo para o New Super Mario Bros. Olha aí, cara. Será que ele jogou Zelda no Wii? É, né? Joga Zelda também, né? Aí ele diz aqui, caramba, outro podcast sobre um tema foda. Aliás, deixo aqui a ideia pra vocês falarem um pouco sobre games legais dessa geração. Sejam eles de PC, Xbox, 360 e PlayStation 3. Olha aí, cara. A gente tem que fazer, né? Desse um de videogames da nova geração, né, e tal. É isso aí, a gente vai fazer um apanhado de... Pô, é que realmente faz tempo que a gente não fala da geração atual, né, a gente vai dar uma corrigida nisso aí. Pois é, aí ele completa aqui com Rasta. Será que esse bicho é alguma coisa da religião rasta, hein? Isso aí não é um cumprimento hindu, não, mano. Sei lá, mano. Deve fazer yoga esse cara. Próximo e-mail do Chola. Faz mocota que não manda e-mail. Sabe como é, né? Trabalho, curso, cocotas, deixam a vida atarefada. Olha aí, mano, Chola aí. Eu já disse que se ele vier aqui pro Nordeste, né? Qualquer dia desse ele tem que mudar esse apelido dele, que aqui no Nordeste é pejorativo, né? Pois é, cara. Se tu vier pra cá, muda esse teu nick aí, cara. O último cast foi muito massa. Embora eu não tenha tido a cultura de ter jogado muito os jogos da Nintendo, na verdade só lembrei ali do jogo do Aladdin, que a gente falou bem rápido, né? É, pois é. Mano, eu ia pra casa da minha prima só pra jogar esse jogo, até o dia que ela levou uma amiga dela pra jogar comigo, e eu não resisti aqueles pares de seios. Olha aí, mano. O cara com 10 anos já pensava em putaria, mano. Parece as coisas do Manel, né, cara? O cara com 3 anos, o cara pensando fuleiragem, né? Minha prima desceu pra pegar umas coisas pra gente comer, e quando minha prima voltou, eu e a amiga dela estávamos nos agarrando em cima da cama dela. Bons tempos, né? Ele devia ter botado aqui entre parênteses. Só foi o tempo de ela arrancar o controle da minha mãe e bater na gente. Olha aí, sacanagem. Naquele dia eu fui dormir com a marca do fio do com caralho. Só um vergão nas costas. É, mas pra quem não sabe, uma das porradas que dói mais, mano, é de fio de controle do Super Nintendo, mano. Tá, não, tá doido, bicho. Dói mesmo. Mas é, levou uma chicotada de fio de controle do Super Nintendo nas costas e hoje em dia o apelido da amiga da minha prima é Aladdin. Olha aí a putaria, mano. Vai entender o que é que passou na mente do cara pra botar o apelido de Aladdin, né? É, porque eles estavam jogando Aladdin aí no Super Nintendo. Bom, era só isso. Queria deixar uma sugestão de cast sobre o Led Zeppelin. Led Zeppelin, olha aí, bicho. Led Zeppelin dá um cast foda porque o irmão do Manel tinha uma banda cover, né? Era não, Led Zeppelin? É. É verdade ali. Pois é, então nós temos um membro oficial da banda cover, né? O Moura. Esse cast, inclusive, ficaria foda. É, também é o cast do Queen, né, cara? Que teve aquela época. Tá merda, o Queen ali. E aí tem que ter também, cara, um cast do Queen ali, porque é foda. Teve também o Manel. Manel teve uma banda cover, né, cara? Teve até aquele tempo que ele tava com bigodão ali, né? Foi, o visual Manel Queen, cabelo curtinho, bigode, era escroto. Próximo e-mail é da Duana, 19 anos, estudante de arquitetura e urbanismo da UFC. Manda esse e-mail pra provar pra vocês que existe sim Lego falsificado. Caralho, eu tô até com medo de abrir esse link agora. Essa fotografia. Ontem, sábado, dia 3 do 11, já vai o tempo, né, cara? Fui ao centro, ao entrar em uma dessas lojas que vendem tudo, de tudo um pouco, aquelas lojas onde o E99 desceu, né? Me deparei com esta foto aí. Vixe! Meu Deus, mano! Um Lego falsificado. Puta que pariu. Na hora lembrei de vocês e não pude deixar de mandar essa foto. Tem o link aí embaixo, né, cara? Meu irmão, cara, o mundo tá acabado, viu, mano? Puta merda, cara. O que é isso, viu? A última coisa que eu esperei ver na minha vida foi Lego falsificado, viu, mano? É, tu sabe que tem esse carrinho aqui, tá faltando as rodas da frente, né? É, mas, puta merda, bicho, é Lego, mano. Os caras falsificando Lego, mano. Meu Deus do céu, é o 2012 mesmo, viu? Tá doido, mano. A única coisa que eu tenho pra dizer é que aprenda mandarim o quanto antes, né, mano? Pois é, né? Quando a China estourar, o bicho vai pegar, viu, mano? Não tá faltando muita cor, não. Tu é doido, Lego falsificado é putaria, viu? Isso daí assustou, viu, mano? Muito bem. Sempre quando a gente vai falar sobre anime, mangá e tal, a gente sempre começa falando sobre o autor, né, cara? Sim. O Nobuhiro Watsuki é um autorzão fodástico, né, cara? Como todos os autores que vocês comentam, né, cara? É. Vocês não vão fazer cast no auto merda. Ah, não, a gente vai falar aqui do autor tal, é que ele é um merda, ele é um bosta. Ele... É, a gente podia fazer o um cast de autores bostas, né, também. Caralho, mano. Autor de histórias paias, né? Nego, não ia gostar que falasse mal do Death Note, cara. Que é isso? É um doido. Não, sacanagem, sacanagem. Eu até gosto de Note. É só pra provocar, né? Isso é, mano, tem que ter provocação. O Nobuhiro Watsuki, ele é um autor grande, né, cara? Ele conseguiu o local ao sol, né, cara? Aí é uma coisa rara, né? O cara conseguiu se firmar dentro do... Pelo menos pra mim, né? No rank dos... eu até posso dizer dos melhores autores de mangá. Quando o Neto falou, ele até, eu pensei quando tu falou lugar ao sol, Neto, pensei que o Neto ia falar que era difícil porque era no Japão, né? Lugar ao sol. É, tudo um... Não, ele nasceu em 26 de maio, né, de 70, lá em Tóquio. Ele foi criado na província de Niigata, né? E como todos, a maioria desses desenhistas, né, cara, ele foi influenciado desde criança, né, a desenhar. Principalmente pelo irmão mais velho dele, né? Quem é o irmão mais velho dele? Não, o irmão mais velho dele que incentivou ele a desenhar, só que o irmão mais velho dele não era mangaká, né? Ah, então não adianta nada. Ele que influenciou ele que foi o bom, né? Ele não precisou de ninguém, ele conseguiu sozinho. Mas ele dava força, mano. No Japão, esse negócio do cara dar força é um negócio sério. Porque, por exemplo, o cara diz, não, eu vou querer ser mangá. Aqui no Brasil, tudo bem que o cara, quando ele é novo, né, e tal, os caras não estão nem aí. Se o cara quiser passar o dia... Frescando. Pois é, o cara quiser passar o dia desenhando e tal, o cara não usando drogas, tá beleza, né? No Japão não, né, cara? É, no Japão o bicho pega, mano. O cara com 8 anos de idade já tem que ter a carreira dele em vista, senão... Eita. É aquela velha história, né, cara? Senta, e aí, você está estudando pra quê, meu filho? Há 25 anos. Não, pra nada, pô. Como assim pra nada? Você não vai fazer nada no futuro? Ele sempre foi influenciado pelo irmão mais velho dele. Inclusive, ele assim como o autor do Naruto, ele gostava muito do Fujio Fujiko, né? Que é o autor lá do Doraemon. Doraemon, né? Mas pra você ver, bicho fazendo história, mano. É, mano, bicho... A gente devia fazer, né? Um cast sobre o Doraemon, né, cara? Sabe que o Doraemon passou no Brasil, né? Foi, velho. Doraemon é um do meninozinho com capacete, parece o Astro Boy. Não, o Doraemon é um que tem um urso azul, né? Um gato, sei lá o quê. Sei que esse bicho com umas paradas e solta uns ovos lá. Tô ligado. O autor do Super Dynamo também, o Yoshihiro Togashi também. Pois é, o Super Dynamo que eu tava confundindo. Que parece o Mickey, o Super Dynamo. O Yoshihiro Togashi também foi inspiração lá pro Nobuhiro Watsuki, cara, o autor do Yu Hakusho. Foi mesmo, isso daí eu não sabia não. Foi, mano. Se inspirou também no cara. Porque o Kenshin é de 94, né? O Yu Hakusho é bem antes, né, do Samurai X. É porque o autor do Yu Hakusho era bom. É. É que o primeiro... O primeiro mangá dele, do Watsuki, foi um tal de Podomaki, né, que ele escreveu quando ele tava no colégio ainda. Só que essa obra, ele recebeu prêmios, né, no colégio, por ter criado esse mangá, a história. Era aquela história, historiazinha clássica, né, do autores que ganham premiações no colégio ali. Que é a tradição japonesa, né, como o mangá lá... É visto como uma profissão de futuro, né? Sempre tem esses campeonatos e normalmente para você ser um autor serializado, você tem que ter ganhado alguns prêmios, né? É, agora ele trabalhou como desenhista, ele foi assistente de desenhista dos caras como Takeshi Obata, que é o criador do Hikaru no Go e o desenhista do Death Note, cara, olha só, cara. Olha só, né? Olha aí, cara. Outro cara. Como as coisas podem melhorar, né? É. Mas vale lembrar também que o Takeshi Obata, ele é desenhista, mas ele é naquele estilo que ele trabalha desenhista e autor separadamente. Ele não é o mangaka que faz tudo. Tanto no Death Note, como no Hikari no Go, como no Dragon Orange, eu acho. É, porque a maioria desses mangakas, né, eles trabalham sozinhos, né? O Akira Toriyama criou o Dragon Ball, a história, o desenho, tudo. O... É, trabalha sozinho assim, história e concepção dos personagens é... É o autor que se encarrega. É, o Takeshi Shobata, ele trabalha um pouco mais diferente, né? Ele é mais um desenhista, ilustrador, né? Ele... O cara tem que ser 100% antissocial pra ser desenhista, né? Moral da história. O cara já vai ficar isolado, o cara não pode ter amigo, porque não tem tempo pra ter amigo, o cara não pode ter namorado, pode ter porra nenhuma. É doido. E ainda tem que criar tudo sozinho, te vira malandro, né? É. Você tem que fazer tudo sozinho. Agora o cara ser o assistente do Takeshi Shobata, eu acho os desenhos dele, mano. Ultra detalhados, mano, dos caras ali, mano. Os desenhos ali do Death Note, mano, tu é doido ali. No mangá, pelo menos, é tudo bem detalhado, cada prédio ali. Se bem que eles usam algumas técnicas, né? É, dentro do universo de mangá, ele é bem fidedigno, né? É. Sim, eu acho que ele deve ter umas técnicas... Que ele deve ser, como ele é da mesma época do anime do Guts, eu acho que o anime dele deve ter umas técnicas diferentes. Porque foi na época que ele tava tentando começar a usar 3D direto no cenário. É. Agora, outra característica também interessante que eu acho do Nobuhiro Watsuki quanto desenhista, que ele deve ter pegado do Obata, é que se você observar o traço dele pro meio de mangá, é o considerado traço anime. É. Que é um traço mais limpo e tal, mas que você pega o traço do Obata e do Nobuhiro Watsuki também. Quando você transpõe ele pro anime, tem muito pouca diferença. É um traço mais limpo, mais fácil de adaptar pra anime. Outro cara que ele trabalhou também como assistente foi o Yoichi Takahashi, né? Que é o cara que criou o Super Campeões, né? O Capitão Tsubasa. Né? Aí sim ele trabalhou com o cara que faz uma coisa boa, né? Que isso... Cara, é questionável, né? Tu tá falando de história ou de desenho? É. Ah, de história, cara, claro. O Tsubasa, ele é muito, muito mais interessante do que o Death Note, cara. Que isso? É um anime que você assiste e você sente assim, caralho, macho. Se futebol fosse desse jeito, eu assistiria. O cara dando chute, saindo dragão, né? Tem um negócio curioso, mano. Porque tu sabe que recentemente eu fui atrás de assistir o Super Campeões. E a versão que você normalmente acha pra achar é o remake, né? Aquela versão da Manchete clássica. É. Uhum. Eu, pelo menos, né? Eu achei difícil pra caramba de achar, tanto é que eu não achei. Ultra raro, né? Engraçado é que eu acho que o estilo do Takahashi, do Capitão Tsubasa, eu acho ele bem parecido com o dos Cavaleiros, né? É, realmente lembro bastante. Lembro também do Cyborg 009. É, pronto. É por causa do ano da série, mano. Essas séries da década de 88 pra baixo, mano, tudo era naquele estilozão. Cara, com o cabelozão estilo do Seiya, né? É. Os caras tudo meio parecido e tal. Pois é. Agora o Nobuhiro Watsuki, ele, quando ele terminou de fazer os trabalhos pra esses caras, ele resolveu escrever a própria história dele, né? Que era a história de um samurai, né? É, não, vou criar aqui uma história sobre um período do Japão e tal, não sei o quê. E aí entra um dos principais méritos que eu acho do Nobuhiro Watsuki. E além do excelente desenhista, essa parte de, vamos dizer, de historiador dele. Cara. É, porque ele não cria as coisas do nada, né? Ele vai se baseando na história real, né? É, em documentações e tal, e ele cria a fantasia dele muito fortemente baseada em fatos históricos, né? É. Essa primeira obra que ele criou já tem muito dessa característica, né? Que é o Crescent Moon in the Warring States, né? Que, vamos dizer, diferente de obras de samurais meio aleatório e tal. Aleatório, quando eu digo, é tipo, você pega, por exemplo, como a gente falou, o Makaio Teisho, né? Uhum. Sei lá, o Blade, a Lâmina do Imortal. Cara, Blade é muito ruim, cara. Que merda, cara, esse Blade. Blade é bom, cara. Blade é uma merda, né? O cara que usa tipo um Kratos. O Kratos, é, ele usa tipo dois negócios assim que ele joga. Que ele não morre, ele matou não sei quantos caras e ninguém consegue matar ele. Porque tu leu só o começo, ele do mangá 5 em diante, esse bicho fica... Ah, do mangá 5 em diante, é que ele joga o episódio 30 e lá vai cabeçada. É, exatamente. O pior que quando eu comecei a ler esse Leste, não sei o que, a Lâmina do Imortal, achei paia ver, viu? Puta que pariu. Blade, né? Não, é. Mas esse aí do Blade, a Lâmina do Imortal, é complicado no começo, mas porque os personagens são muito parecidos uns com os outros. Mas... E ele usa aquela técnica de desenhar lápis, né, esse cara aí. É, que é foda isso aí. É, isso aí, né, é foda mesmo. Pois é. Aí vamos dizer, é aquela história de samurai na doida, já as histórias do Nobuhiro Atsuki, elas são muito bem contextualizadas, vamos dizer. Elas se passam num período específico. E os elementos que acontecem dentro daqui dali, você reconhece, tipo, ah, no período que se passa o Crescente Moon, é quando acabou de chegar as armas de fogo no Japão. É, isso aí fica bem marcado e tal. As roupas, os cenários que ele utiliza são exatamente de acordo com aquele período. Porque no Japão isso aí é comum, né? Vamos dizer, o cara, ah, eu quero fazer um mangá de samurai. É tipo um one-shot, né? É, exatamente. É, rapaz, mas será que mangá de samurai naquele período, né? Porque até então não estava sendo publicado nada de samurai. Será que mangá de samurai vai agradar e tal? Faz um, que o, como o Jota disse, o pessoal chama de one shot. Faz uma história solo aí e tal, pra ver se o pessoal gosta, mais ou menos como é que vai ser o personagem e tal. Aham, uhum, como a gente falou em vários Azila Cast de mangá, né? Não sei o que, a galera faz isso pra poder apresentar, né, as editoras e tal. Exatamente, pra ver se o traço do cara combina com o mangá, como é que ele quer fazer as cenas de luta de espada e tal. E eles submetem esse mangá one shot à votação, né, se ele for bem votado e tal, abre um parêntese aí pra série poder ser inicializada, né. Até porque mangá nenhum começa do nada, né, todos os mangás passam por processo de seleção que tem que ser um one shot, é uma revista que vai com diversos one shot. E o pessoal escolhe um ou dois melhores e eles são publicados, tornando a história melhor. Por isso que geralmente todo anime tem um one shot. Isso. Agora eu acho que foi mais fácil pro Nobuhiro Atsuki, porque ele já trabalhou com esses caras, né? O Takeshi Obata e o Takahashi, né? Acho que foi bem mais fácil pra ele. Olha aí, mano, o cara, o assistente lá dos dois malucos lá, quer fazer um mangá, ó. É, não sei o quê. Mas isso que é o legal da votação, porque vamos dizer, pra ele, entre aspas, foi fácil conseguir a publicação do One Shot. Vamos dizer que eu nem sei se foi fácil, né? O cara pode estar... Tá chutando, né? Cara, pra ele devia ser bicho escravo, né? Lá dos caras. Tu imagina, é sério, cara, mas tu imagina, pra conseguir tempo pra você desenhar seu one shot, cara, sendo. Trabalhando nessa profissão basicamente escrava, né, cara? O cara tem que fazer um trabalho de todo mundo. É meio escravo, porque, como a gente já falou em alguns asilas atrás, os mangás, eles saem semanais, né? Um capítulo semanal, e pra você desenhar um capítulo por semana, mas tu é doido, deve ser um trabalhozão fudido, cara. Ali. Ah, sem dúvida. É como eu tava falando, o cara não pode ter vida social, porque não dá tempo de ter. É, mano. Agora pra ele ali deve ter sido fácil mesmo, fácil assim, entre aspas, né, como a gente tá dizendo aqui. O cara tá tirando todo o mérito de conquista do cara, né? Ah, não, pra ele foi muito mole, o cara era foda, foi besteira, e sabe? Tipo uma peixada, né? O cara deve ter perdi metade da vida dele pra poder conseguir uma história, pra poder conseguir uma chance, conseguir uma vaga, e nego chega, foi muito fácil. Foi moleque. Eu também acho, viu, mano? Eu até hoje, mano, não vi um desenho de mangá, mano, dar uma entrevista dizendo que a vida foi fácil. Mas esse período aqui foi tranquilo e tal, deu pra... É porque tem que ver que ser mangaka lá é que nem ser jogador de futebol aqui, cara. A concorrência é gigante. É verdade. Não, mas agora o cara ser mangaka é um trabalho escroto, mano. Se você pegar qualquer publicação que trate da vida de um mangá, mano, esses bichos aí, como é que é o tipo do trabalho que o cara trabalha, sei lá, 20 horas por dia, é passando mal. É doido, velho. Pois é, aí ele publicou, né, esse primeiro one shot e fez sucesso, né? Aí ele criou uma história de espadachim, né, cara? Uma história de um samurai que já existia, né? O Kawakami Gensai. Ele pegou esse samurai, o Kawakami Gensai, que é um samurai que foi um assassino importante, né? Da época do Bakumatsu. O Bakumatsu foi marcante porque foi o período em que tava deixando de existir o Shogunato pra começar o Japão, vamos dizer... abrir os portos dele, né, ficar mais democrático, dar espaço para os outros povos, né, começarem a se abrir para o mundo, né? Como o pessoal diz, de maneira geral. Isso, é porque existem vários períodos, né, do Shogunato. E o Bakumatsu foi o final ali da época. Que era onde estava acontecendo a revolução, né? É, se eu não me engano, os dois lados até eles se intitulavam assim, os monarquistas contra os outros caras lá. É, os eles se intitulavam monarquista e os outros caras, né? Que não são importantes porque, afinal de contas, eles devem ter perdido, pra você não lembrar do cara. Pois é. Aí ele criou a história desse cara, né? O Rurouni Kenshin, né? Que é o mangá mais conhecido do Nobuhiro Watsuki. Agora, eu acho que o Kenshin, cara, ele tem um estilo de desenho, assim... é um pouco, vamos dizer assim, é um pouco mainstream, mas eu acho que é diferente do mainstream, cara. Porque eu acho dele totalmente diferente, mano. Não, porque ele é meio baseado no Yu Hakusho, esses animes de mais sucesso, mas ele cria um estilo diferente ali, mano, do desenho dele. Ele se baseia em personagens da Marvel, dos X-Men, ele gosta muito, né, dessa parte aí. Isso, da Marvel. Mas isso é uma crítica que eu tenho ao Samurai X, porque, tipo assim, se você for pegar o Samurai X no começo, qual era a proposta? Era ter, tipo assim, luta de samurai que só mudassem as técnicas, que não existisse poder, não existisse nada. E depois ele começou a introduzir devagarzinho poder, e os caras começaram a ganhar poder depois, se você for ver. A poder como assim, velho? Tipo assim, tem um cara, acho que isso aí na primeira temporada ainda, antes de ele... Na primeira ou segunda temporada, acho. Não, acho que dinheiro, ele tá indo caçar o xixi, ó. Dinheiro. Ah. O dinheiro ali no começo, que ele tem meio que um poder, né, ali no... Que ele consegue não, paralisar. Não, mas o Chien, ele fala que é uma técnica que usa o chakra e tal. Mas tem um cara que ele simplesmente diz assim, não, eu uso o ar, eu consigo fazer pressão no ar, tá entendendo? Tem um cara que usa luz e cega ele, tá entendendo? Ah, tipo assim, porra, mas tu tá falando da última temporada não, do anime. Não, não, eu tô falando assim, não. E isso aí na última, é a terceira. E esse cara que eu tô falando que usa pressão do ar é a primeira ou a segunda temporada ainda. Que é um não, cara que ele é bem cara, grandão. Não, cara, é claro que tem, velho. Eu já assisti o Rurouni Kenshin, cara, todinho umas 8, 9 vezes, cara. Eu sei até onde começa e onde termina as temporadas do episódio, mano. Quem é esse cara da pressão do ar, mano? É, eu tô tentando lembrar de qual temporada ele é. Ele é basicamente de um episódio que não tem muita importância, né? Um daqueles episódios que começa e termina, que é no máximo dos episódios seguidos. Episódio de enrolação. Mas ele não é. Eu acho que não é fillers não dele, porque. Ah, lá, vamos o fillers dele, eu acho que só começa no xixi, um pouquinho depois do xixi, eu acho. Ah, mas eu acho que o Jota tá falando, ele até tem razão ali, mas eu acho que porque o Kenshin, foi publicado na Shonen Jump, né? Que é uma revista pra adolescentes, né? E essa é uma cara... Pra ele ser lançado nessa revista, ele tinha que ter essa característica, né? De poderes ultra fodas, não sei o que e tal. Mas eu vou discordar um pouco do Jota justamente por isso, porque até onde... como é que se diz? Eu me recordo, posso estar esquecendo um detalhe ou outro. O legal do Kenshin é justamente isso, que os caras têm os poderes, né, e tal. Só que, teoricamente, são poderes plausíveis, mano. Até onde eu me lembro... Porque, por exemplo, as técnicas do Kenshin são técnicas mirabolantes. Não, porque mas assim... Então, não são, cara, você nunca fica jogando magia. Não, mas assim, ele pega algumas técnicas que existem, só que ele dá uma romanceada naquela pois técnica. Pois é. É isso que eu tô falando, que no começo era basicamente isso, depois não, depois ele começou a botar a técnica que poder mesmo, tá entendendo? Por exemplo, a técnica lá do Aoshi, do Saito, elas duas existem, só que ele dá uma dramatizada pra ficar as lutas ficarem maiores. Exatamente. Tanto é que o Kenshin, ele é um dos mangás que eu mais gosto, justamente porque na época, principalmente o mangá, eu prefiro o mangá. Quando o mangá chegou aqui no Brasil, ele era um dos que tinha um mau número de nota de rodapé. É. Porque tudo era explicado e tudo tinha que fazer sentido. Por exemplo, um soldado lá que atacava o Kenshin, nada a ver. O autor explicava, não, ele usa a espada desse jeito, porque o estilo de técnica dele é esse. E sim, o golpe vem de cima pra baixo e tal, não sei o que. Isso aí eu achava muito foda, mano. E é exatamente isso que eu tô falando, que isso que é o legal dele. E isso foi tirado dele, né? Do meio pro final. final, meio que fica sem explicação os poderes. Eles simplesmente usam o poder por usar, tá entendendo? Tem até as outras séries, né, do autor. É. Tem série depois do Kenshin? Sei que ele tinha morrido, cara. Que o cara nunca mais vai conseguir fazer tanto sucesso, velho. É a pena depois, ter falado depois. Pois é, o que eu... Como eu disse no começo, cara, o que eu fico um pouco triste do autor do Kenshin é justamente isso. Porque ele fez uma obra, pra mim, grandiosa, O Kenshin, cara, sem dúvida é um top 3 das minhas séries favoritas e tal. É um dos melhores... E o autor... E qual é o primeiro e o segundo? Melhor? É um dos melhores mangás e animes, né? Mangá e anime também, né, cara? Porque o anime também é foda. Eu não posso falar muito mangá não, que o mangá só li até o volume 5 ou 6, eu acho. Só um segundo. E de autor, cara, tu é doido, o Nobuhiro Atsuki, mano, pra mim, até agora, das obras que eu li, ele é o melhor autor em termos de identificação, mano. Porque quando eu li o mangá do Rurouni Kenshin, no final de alguns episódios aparecia tipo esse bicho contando o processo dele de criação e tal. Uhum. Aí, vamos dizer, o cara colecionava... action figure, passava o dia lendo mangá, assistia anime, ele tinha muito essas influências, sabe? Ele lia muito bicho. Marvel, né, cara? Também. Pois é, cara, o cara lia muito Marvel, colecionava action figure do Spawn, e essas notas, cara, de final de capítulo, que você ia lendo, esse bicho, égua, mano, não sei o que, hoje eu comprei o Samurai Shodown 4, passei o dia jogando, mas o nível da máquina é foda, não sei o que. É, outra coisa também massa que ele diz aí, essas coisas que ele fala, né? Que ele, não, joga ali do Neo Geo e tal, dá o maior valor. É, mano. Bicho ali e tal. Isso aí, cara, foi me cativando demais, mano. O cara começava a criar um laço meio que de amizade com o autor. O cara, não, porra, esse bicho é foda e tal. É, quero tirar um versus com ele. É, mano. Aí o ruim foi isso, como eu disse, eu acho que um dos grandes méritos do Nobuhiro Atsuki é ele conseguir ter esse âmbito... de nortear o cara na parte histórica das obras dele. Só que aí depois do Kenshin ele fez o Gunblaze West, né? É, que é de faroeste, né? Que ele sempre gosta, ele disse que sempre gostou dessas histórias de faroeste, né? Pois é, que eu achei uma obra legal e tudo. Pra mim poderia ter continuado. Eu acho que só o erro dele foi porque queria introduzir, por exemplo, uma personagem feminina lutadora e tal. E não conseguiu. Pois é, ele não teve muito tempo pra desenvolver muito bem os personagens. Teve só 6 números e foi cancelado. Mas, assim, isso é uma coisa padrão, cara. O cara, depois que alcança o auge, já a tendência é ele cair, velho. Você não vai ver nunca ele fazendo uma coisa melhor. Tanto é que... É a lista do Yu Hakusho aí, né? Pra discordar de ti. Não, aí é... Depende, não, aí né? É questão de opinião. Vai dizer que tu gosta daquela merda que ele faz, cara. Com certeza. Ele é ruim, cara. Não, eu acho que depende ali da criatividade do cara ali. Mas, assim, eu tô falando, não é que ele não vai conseguir de maneira nenhuma, eu tô dizendo que a tendência é ele não conseguir. São pouquíssimos que conseguem fazer uma coisa melhor. Tipo o Cavaleiro Zodíaco. O Cavaleiro Zodíaco, há trocentos anos ele fez Cavaleiros, mas ele não consegue fazer outra coisa que senão Cavaleiros, porque nada faz sucesso. O cara continua apostando no que tá dando certo. Né? É bem sacado. Pois é. E deu no que aí... deu, não, Cavaleiros? Tem até um outro mangá dele que ficou um pouco mais famoso, né? Que é o Busou Rank, mas... O Busou Rank é dele? É, dele também. Caraca, o Busou Rank é bem ruim, cara. Mas não foi, o não o é... O Busou Rank, mano, sabe um negócio invocado? É. Eu sempre fui mega fã do Nobuhiro Atsuki. Aí quando eu terminei de ver o Kenshin, eu fui ver as outras obras dele, né? Não, mano, esse bicho é muito foda. Ele deve ter continuado feito mangás massas e tudo. Aí eu li na internet, isso nos primórdios da internet. Eu, não, mano, o Nobuhiro Atsuki ele fez um mangá de alquimia. É. Aí eu fui procurar na internet e tal, eu vi o Fullmetal Alchemist, né? Exatamente. Aí eu achei o traço parecido, o caralho, mas esse bicho é massa, ó. Vou atrás de assistir essa série e tal. É impressionante como tu conseguiu confundir o traço do Fullmetal com o traço do cara que desenhou o Samurai X, cara. É muito bom. É o pior muito que parece, mano. Eu peguei um anime, mano. E por incrível que pareça, se você pegar o anime do Fullmetal Alchemist com o traço do Nobuhiro Atsuki no final do mangá, fica bem parecido, mano. É mesmo, cara, porque pra mim, eu sempre achei o Fullmetal ter um traço muito inferior. O Fullmetal assim, ganha ponto por causa da história, mas o traço em si do Fullmetal é bem ruim, cara. Pois é, do anime. Aí eu sei que eu acho que eu ainda assisti a primeira temporada do Fullmetal Alchemist, ou foi o primeiro DVD, acreditando que era do Nobuhiro Atsuki, que aí depois que eu soube, puta merda. Aí eu fui pegar o Busou Rank mesmo, que... original. Agora eu concordo um pouco com o que o Jota disse, mas o Busou Rank, eu li o mangá e acompanhei o anime mais pela questão do... De ser do Nobuhiro Atsuki. De ser do autor, porque sinceramente se fosse de qualquer outro autor, eu não recomendaria, cara, é muito, sei lá, cara, tu já assistiu? Eu já li o mangá não, mas o anime eu já assisti todinho. Eu assisti porque, quando eu começo a assistir uma coisa, eu não posso dizer assim, essa coisa é ruim. Você só pode criticar quando você assistir. Eu critico, assim, eu falo, por isso que certos animes eu falo assim, não, realmente não assisti todo não. Que nem eu falei do Blade, eu falei que era uma merda até onde eu vi. Mas pra mim criticar uma parada, tem que assistir toda. Entendendo? É. Não vou te dizer assim, esse anime é totalmente ruim se eu não tiver assistido. Então eu assisto todo pra poder xingar depois. E a crítica do Busou Rank? É uma bosta. Mas, cara, aquela luta na lua é ridícula, cara. É, o Busou Rank, velho, o Jin tinha me vendido esse bicho como se fosse o... Porque eu já conhecia o Fullmetal Alchemist, já tinha assistido e tudo. Aí o Jin chegou pra mim, aí, ei, mas tem um Busou Rank ali e tal, não sei o quê. É de alquimista também, inclusive é do mesmo cara do Samurai X. Bicho, mano, bicho deve ser massa, não sei o quê. O bicho me foi vendido como se fosse um Fullmetal Alchemist. Aí eu fui assistir, régua, Dinho, já bem isso aí, mano. Esse daí é o que vai lutar na lua, né, ô Neto? É. No final, é muito ruim, cara. Inclusive, mano, infelizmente eu ainda acho isso, sabe? Eu ainda acho que o Busou Rank fez um pouco de sucesso nas costas do Fullmetal, sabe? Eu acho que o Fullmetal devia estar fazendo muito sucesso e tal no Japão. Sucessozão violento, né, cara? Pois é, a negada foi nessa. Exatamente o caso do Jin aí, fez contigo. Porque a história do Fullmetal Alchemist realmente é boa, cara. Aí, se você pegar e dizer, o Busou Rank ele é tão bom quanto o Fullmetal Alchemist, aí o cara vai lá e assiste ali. Cara, é sem dúvida isso. É, os personagens não são cativantes, as técnicas não me empolgaram. Tem a luta no final, como o Jota disse. Puta merda, velho. Não, mas realmente eu acho que o Nobuhiro Atsuki é um pouco triste mesmo, porque ele não fez uma obra tão notória ali quanto depois com o Samurai X, né? Ele até fez alguns trabalhos. Ele até fez alguns trabalhos pra SNK também. Ele fez. Ele que foi o character design do Samurai Shodown 5 ali. Ele que fez os desenhos dos caras ali. Pois é, isso é foda, né? É. Agora o último mangá que ele tava publicando, cara, o Embalming. Esse aí eu já gostei. Vocês chegaram a ver? Qual? Qual o nome? Embalming. Vixe Maria, velho. Que isso aí? Esse eu achei foda. Eu dificilmente não acesso a mangá, cara. O mangá que eu consigo ver é quando geralmente eu consigo por algum scan ou alguma coisa assim, mas difícil de conseguir mangá aqui no Brasil, cara. Ainda mais assim. O Embalming, mano, ele é mais ou menos como se fosse a história, vamos dizer, entre aspas, do Frankenstein. Vixe. É tipo um garotão lá muito louco que... Isso eu faz tempo que eu li, eu acho que os dois primeiros mangás. A história se passa tipo numa Inglaterra medieval mesmo, aí ele já consegue ambientar muito bem. Aí é tipo isso, se não me engano são tipo os monstros que, vamos dizer, roubam partes humanas, uma coisa assim... Aí o protagonista, esse bicho é estilo um exorcista, só que aí depois o cara descobre que ele também é um Frankenstein. Eu não tô lembrado exatamente os detalhes não, mas se vocês puderem depois dar uma olhada, até eu vou olhar. Eu tô vendo aqui algumas fotos desse bicho aí, o traço dele tá bem diferente ali do Samurai X, né, mano? Tá fugindo um pouco. Não, é o traço do Nobuhiro Atsuki, depois que ele finalizou o Kenshin, cara, mudou muita coisa, evoluiu demais o traço dele no final da série. Mas eu não, assim, pelo menos eu li o começo do mangá, eu não achei o traço ruim não, o traço dele é até bom no começo do mangá, você consegue... Não, Exato o mangá, se for pegar o começo, ele fica meio confuso, porque o cara parece que não tem muita experiência com luta, e quando vai passar a luta pra tudo, não consegue entender direito. É. Já ele não, ele passa muito bem a luta e tal, personagem é muito bem desenhado, ele consegue dar a expressão facial muito fácil pro personagem, você consegue entender o que o personagem tá representando, entendeu? Uhum. Se você não lê e você só olhar as imagens, você consegue entender. Agora, esse Embalming, bicho, eu achei muito boa a história. Eu me lembro que, vamos dizer, o Busou Ren, que eu tivesse a sensação, puta merda, esse bicho aí não vai... Não vai pra muito longe, não. Tanto é, cara, o Embalming, se porque ele já tem tempo, eu acho que já tem uns 2 anos ou mais que o mangá saiu. Se ele fosse publicado hoje em dia, cara, que tá essa moda de zumbi, de morto-vivo, sem dúvida ele ia fazer um sucesso grande, bicho. Porque ele trata dessas coisas, de mortos-vivos, de... Embalming é embalsamar, né, se eu não me engano, em inglês. Mas... Ele tem essa temática de terror, mortos-vivos, de voltar as pessoas à vida. Mas assim, os mangás, às vezes muitos mangás bons acabam, não porque eles foram lançados na época errada e tal, mas aí depende da concorrência. Às vezes eles estavam correndo com mangás muito melhores, entendeu? Porque sempre vai acabando o mangá, que nem tipo assim, Psyre. Psyre é um mangá que é muito bom, mas ele acabou porque a concorrência dele era muito melhor que ele, entendeu? Uhum. Então, às vezes o mangá acaba não porque ele é ruim, mas pela concorrência que tem dentro da própria revista. Agora vale ressaltar aqui, mano, o negócio do Nobuhiro Uematsu, que também tem um mérito, porque ele teve assistentes, assim como ele trabalhou com bons autores fodas, ele também lançou assistentes fodas, né, no mundo do mangá ali. Teve a esposa dele, que é uma... que é a pessoa que produziu lá o Samurai X, é a Kaoru Kurosaki. Tem também o Hiroyuki Takei, que é o cara criador. Não é à toa o nome da principal do anime, né? É. O Hiroyuki Takei, que é o criador do Shaman King, né? E já foi dito aqui. Vou dizer que só quem foi assistente do cara foi o Eiichiro Oda. O Oda, cara. O Oda. Não, o Oda realmente... Faz meio criador do Unipo. Isso foi assistente do cara do Samurai X, né? Só isso aí, mano. Pra tu ver como as coisas evoluem, né? O cara era assistente do cara que fez Death Note, ele criou o próprio anime dele, o assistente dele foi o Eiichiro Oda. Ou seja, a evolução, cara, porque era uma coisa muito ruim que passou por uma coisa boa que virou uma coisa ótima, cara. Teoricamente, né? Teoricamente, não. Mas não, o Death Note ali foi bem depois ali do Samurai X. O cara tá falando isso só pra provocar. O cara tá falando isso porque ainda hoje ele não descobriu como é que joga o Go, né? Não é? Jogar Go? Eu sei jogar Go. Tu sabe? Eu sei, tu sabe que o Goma, em 1984, esse bicho foi lançado pela Grow, né? Foi? Eu achei ruim porque eu fui procurar qual o preço aqui no Brasil, e é muito caro, cara, é R$180, eu acho, um tabuleiro. Teve uma época, logo que Ricardo Nogol saiu, uma coisa assim, eu fui atrás de jogar Gol. Tem um sitezinho online que é até massa, eu quero jogar. Eu sei jogar, eu só não sei, vamos dizer, como xadrez, se o cara tem as estratégias e tudo já. Eu sei quais as regras e como é que você ganha. É, Nintendo é porra nenhuma desse jogo aí, né? Muito bolinha preta, branca. Mas, não, tá confundindo bolinha preta, bolinha branca no Gol. Né, o Gol, o jogo. Não, esse cara. Não. Esse não, aquele que é tipo xadrez japonês. Bolinha preta, bolinha branca, não, ele tá convindo com aquele que você tem que fazer um traço branco. É se você botar um do outro lado, transforma os brancos em preto. Ah, mas isso aí é quatro. Não, eu tô falando que ele tá confundindo com isso, um monte de pontinho não, branco. Tu tá preto. Confundindo, Jota. O Gol, ele é só bolinhas brancas e bolinhas pretas, você dominando territórios. O que tu tá, eu acho que tu tá imaginando é o Shogi, né? Não, realmente. Esse daí eu também sei não. Eu não entendo, é porra. Somos dois, então. Eu sempre, pra mim, eu sempre achei que o Go era essa porra, cara. Eu me lembro ali do... O Shogi, uma época eu fui tentar jogar, mas esse bicho é bem mais complexo, porque as peças evoluem, né? É. Eu achei legal, cara, porque... Ele é um jogo que você pode fazer parecer que tá perdendo e ganhar, entendendo? Justamente você isso, começa com o que peça na mão e você tem que ir colocando... Pois é, você pode ir colocando as peças. Aí quando ela chegou, acho que é na terceira casa, perto do final, ele evolui e você ganha uma peça nova. Você pode conquistar a peça do inimigo quando você derrota ele, entendendo? Eu sei que eu me lembro que tem uma parada lá que o cara tem tipo um lanceiro, aí esse bicho evolui pro general não sei o que celestial, né? Bicho muito louco lá. bicho com a armadura zona dourada, né? Da mente do cara. Mas é maneiro que você, assim... Se eu nem lembro, faz muito tempo que eu joguei. Eu joguei faz uns 3 anos. Eu jogava muito. Era tipo assim... Quando você mata um peça inimigo, você não mata. Você pega ela pra você e você pode colocar ela num determinado território. Porque, se eu não me engano, é até 5 casas. É uma coisa assim. Você pode colocar em qualquer lugar, tá entendendo? Aí você tem que ir defendendo pra não, uma peça não morrer. Porque se uma pessoa morre, ela vai pra mão do inimigo, tá entendendo? É putaria, porque... Não, o Cavaleiro Celestial, aí a pecinha é preta e branca. E na mente do cara, o cara é o cavaleirozão com a armadura dourada. É que nem RPG, cara. Na RPG, o cara chegava, vou jogar uma bola de fogo. Você joga um dado, cara. É uma coisa mais corta da clima que isso. Eu vou invocar um dragão. Bata, mano. A história do Samurai X, ele começa nessa época, né, do começo da Era Meiji, né, que é o final do Bakumatsu. Ficou meio redundante, não. Hã? Começa no começo da Era Meiji. Diz que começa no final do Bakumatsu e no começo da Era Meiji, pode ser, né, Começa no começo, Naquela época eu tinha um retalhador famoso, né, que era o Batosai, que ele trabalhava a serviço do Ishin Shishi, né, que eram os monarquistas, né, que queria fazer a revolução ali contra o shogunato e tal. Ele era mais ninja do que samurai, se você for pensar bem, porque ele não lutava contra os caras, ele conquistava o cara e matava ele. Exatamente, é porque ele não era bem um samurai, né, assim, tudo. Ele era mais um andarilho, né, um assassino e não tava nem aí. Né? Não, ele era mais um travesti, cara. É. Não, ele era um assassino, mano. Como é que se diz? Por ele ser um assassino, ele tinha essas características, por exemplo. Ele não era um soldado de frente. Ah, não sei o que, vai ter uma invasão lá, vamos lá. Não, ele era... É isso que eu tô dizendo, que ele não era um guerreiro, ele era um assassino. Pois é, ele tinha um alvo e ele tinha que eliminar aquele alvo dele. Pois é, e a parte do travesti é porque ele se travestia. É simples, não tem... É, porque ele parecia... Isso aí é o Jota, né, que tá dizendo. Não, assim, a história que eu ouvi, eu não sei se está certa, eu ouvi... Aí ele tá falando do anime, mano, não é do personagem histórico, não. Ah, mas se for no anime em si, ele era um assassino de linha de frente. Ele ia, tinha equipe, tudo se ele quisesse, mas ele preferia não fazer isso e pegar o cara de surpresa, porque ele tinha mais chance de matar o cara. É. Tanto que ele não matava o cara escondido. Ele chegava, matava todo mundo que tava junto com o cara e o cara. Eu não me lembro de nenhuma cena, não. Ele chacinando o pessoal. Pois, tu já assistiu a OVA, não, que ele chega... Olhada, é que... Ele não, sim, na OVA ele é a época exatamente que ele não era, que ele ainda era assassino. Ele chega, tá o cara e os guarda-costas dele, mata os guarda-costas do cara e mata o cara. Ah, mas é claro, né? Não, ele podia chegar escondido e dar uma injeção no cara e matar o cara, mano. Então ele chegava e cuidava pra casa e sair correndo, entendeu? Existe mil e um jeito de você matar um cara, mano. Do jeito que tu falou, eu pensei, sei lá, o cara tava no mercadinho, aí esse bicho saiu matando dentro do mercado. Cadinho, saia correndo. Não, cara, eu tô falando que ele era assassino de frente, por quê? Porque ele encarava todo mundo que tivesse com o cara. O cara podia ter quantos guarda-costas tivesse, ele matava todo mundo e depois o cara. É. Ele não chegava escondido, dava uma facada no cara e saia correndo, não, entendendo? Ele era de linha de frente. Só que aí o Bakumatsu acabou e ele ficou desempregado, né? Na verdade, no anime conta que ele fugiu antes do final. Quando ele viu que ia acabar, ele foi e fugiu. O negócio ia ficar preto, né? E ele saiu fora. Foi, não, ele sabia, ele falou assim, ele sabia já que ia acabar, e ele sabia que quando acabasse, ele provavelmente ia ser assassinado. Ele sumiu pra não ser morto, tá entendendo? Inclusive, isso realmente aconteceu com o cara que... com o Kawakami Gensai, que foi o cara que o Kenshin foi baseado, né? Ele foi o assassino lá do Ishin Shishi, dos monarquistas, né, e tal. Depois que acabou ali o Shogunato, que começou só Era Meiji, a galera da Era Meiji mandou eliminar o cara. Engraçado que, depois que ele... o Muneto falou, o Kenshin ficou desempregado. Depois que começou era Meiji, né? E só a título de curiosidade, cara, como a gente falou, muita coisa da história do Samurai X aconteceu, né, na história real do Japão. Por exemplo, a era Meiji trouxe, por exemplo, mudanças fortes, né, no cenário econômico do Japão, que foi a extensão do... a extinção do feudalismo, a criação do Yen. Ah, que os samurais pararam de ter cargos importantes, né, passaram a ser pessoas comuns, ao invés de ser, tipo, meio nobres e tal. É. Inclusive, não tem essa história de que o samurai não podia mais andar com espada no meio da rua e tal. Sim. É, muitas das histórias do Kenshin no início se baseia nisso. Aquelas confusõezinhas que ele se mete e tal, porque ele anda com arma e o porte de arma é proibido. É. E volta e pensa lá, não, é uma espada ao contrário, não, espada é o cara, peraí, volta aqui, ele não. O cara vai e diz, mas se tu virar a tua espada ao contrário, ela vira uma espada normal. É só esse bicho aí. É, esse bicho assim, né? Ah, mas tem essas coisas mesmo, que ajudam a contextualizar o período. E o Samurai X, ele o Kenshin, ele aparece lá na cidadezinha da Kaoru, pra, com a espada, né, da lâmina ao contrário, porque ele... Depois que terminou ali o Shogunato, que o Shogunato foi vencido e começou a era Meiji, ele decidiu não matar mais, né? Decidiu parar de ser um assassino. Sei lá por quê, né? É. E aí ele criou essa espada, né? A Sakabatou, que é a lâmina de espada ao contrário. Que eu não entendia no começo como era a lâmina ao contrário, mas depois que eu vim ver que como era, né? A lâmina ao contrário. Tá. Tu achou que no começo ele cortou o tiro de uma bazuca com uma espada cega. É, porque eu não entendia como era essa espada ao... Rapaz, a lâmina... Pensava que era só uma lâmina invertida, né? É, eu já... Não, cara, ele nem sabia que ele imaginava. É isso. Imaginava que segurava na parte de cima, era ao contrário. É bem, mas como é que é essa espada ao contrário, velho? É bem isso. Ele matava o cara com o cabo, né, da espada. Ele segurava na lâmina, né, cara? Pra dar uma porrada no cara. Depois que eu vim ver, né, que a parte que é curva, né, da espada não tem lâmina. E a parte de trás é que é afiada, né? Que é perigosíssima, né, cara? Que o cara... Cara, como eu falei, ele corta um tiro de bazuca. Cara, dá um tiro de bazuca nele, corta o tiro no meio, cara. Porque geralmente, pro cara apoiar e o golpe da espada sair mais forte, ele apoia a mão dele na lâmina, né? Às vezes ali. Aí ele vai fazer isso nessa espada de lâmina ao contrário, velho. O cara se corta todinho ali. Mas, na hora que ele segura a lâmina, cara, isso é muito escroto. Não, aí no começo da história do Kenshin, é esses episódios meio comédiazinho, né? Esses episódios mais, vamos dizer assim, leve. Levezinho, né? Pra introduzir ali o... Cara, no começo tem uns episódios levezinhos, acho que lá pelo quarto episódio já aparece o cara lá do Chapéu Negro, que é foda pra caralho. Não, já aparece fudendo com todo mundo, cara. Ele aparece lá na frente, no episódio 10, né? Não, por aí. Acho que é antes, viu? É porque esse cara aí do Chapéu Negro, cara, é o primeiro inimigozão foda, né? Que ele enfrenta ali. É, então, no comecinho tem essa história de que ele não quer mais matar, né? O Kenshin e tal. E ele quer só arrumar um abrigo pra ele, né? Porque ele é meio um mendigo, né? Na verdade, eu acho que no começo ele não... Vamos dizer, não é nem que ele quer arranjar um abrigo. Ele vai caminhando, só que o que leva ele a ficar na cidade da Kaoru é porque estão usando o nome dele de má fé, né? É, pronto, é exatamente. Os caras querendo ganhar dinheiro em cima do nome dele, ele fica meio cabreiro, né, com essa parada. Ele não é meio mendigo, ele é completamente mendigo, cara. Ele é muito mendigo, cara. Total, ela pergunta quanto tempo você não toma banho, ele, rapaz, muito tempo. Tanto é que antes de ele conseguir abrigo, ele se instala na cidade para investigar a questão do falso Batosai e é morando debaixo da ponte, mano. É, cara, ele é completamente mendigo, cara. A invocada é que a galera reconhece ele de cara, né, mano? Porque não tem como não reconhecer ele, né? Não, ele é um samurai que tem um X na cara. Aí o cara aparece lá com um Xão na cara. Vixe, mano, aí, mano. O bicho ali, ó. Mas isso assim, no começo ninguém reconhece ele. Porque ele é tão lesado que nego simplesmente, não é ele, com certeza, sabe? Ah, o cara tem um X na cara. É, mas tipo assim, o outro cara, ele fala, eu sou o Kenshin. Aí o cara é grandão, fodão, alto pra caralho, forte pra caralho, e ele todo tá terminado assim no cantinho. O outro desenha de caneta, né? O Xii na cara. E é isso aí mesmo. No começo, no, vamos dizer, ele podia ser idêntico, mas ninguém dizia, ah, esse cara é o assassino do Shogunato. O bicho todo, vamos dizer, facilmente enganável ali. É, pois é, né? Só que ele realmente se mostra. O bicho é fodão, cara. Aquela primeira luta dele que ele tem contra esse cara aí do bigode, mano, que tá se passando por ele. Viu? Isso aí é o que mostra um mérito do anime, porque na época que eu assisti, mano, na época quando esse bicho ficava com raiva, mano, que ele mostrava o olharzão de assassino dele, o cara, puta porra, mano. Agora fudeu, mano. Pois é, foi isso que eu tava falando, que tipo assim, o traço dele, ele muda muito facilmente. Então você passa, ele para de ter aquela garra retardado e começa a ter uma cara realmente de um cara que é um assassino, sabe? É, muda. Isso aí, se o anime passasse nos dias de hoje, com certeza a galera ia fazer o meme, né, do Kenshin um olhão, esse bicho com um olhar mais sério, bicho, mas agora a porra ficou séria. É doido, mano. Na primeira vez que esse bicho fica puto ali, mano, que ele mostra o olharzão dele de seriedade, mano, puta que pariu, hoje. Outra coisa legal é que logo nesse início ele mostra o estilo dele de combate, né? Esse bicho usa a técnica, só que diz o estilo todinho. E logo nesse início, dava pra você perceber, como o Jota falou um pouco antes, que o anime vai ter muita dessa coisa de estilo de combate. Uhum. Que logo no anime a Kaoru diz que o estilo dela é um estilo pacífico, que é voltado já pro, que é voltado já pra, vamos dizer, um período de paz e tal, é um estilo de defesa. O do Kenshin já é um estilozão mais caceteiro, né, que esse bicho. Não, mas ele na cabeça do cara. Pois é, mas o estilo dele, ele fala que é, meu estilo eu uso porque é o jeito, porque se eu pudesse usar outro eu usava. Tanto que ele fala assim, meu estilo não vou passar à frente, vai morrer comigo. O Yahiko, esse bicho quer aprender, né? O estilo do Kenshin, ele não quer ensinar. Mas o Yahiko é foda, que o Yahiko, ele aprende o estilo do Kenshin sem o Kenshin ensinar ele. Que naquela, lá no episódio que o Dojo tá sendo atacado, e o Kenshin tá lutando contra o pessoal da... Esqueci o nome da organização, cara, do Shishio. Jupongatana. Ah, Jupongatana, é. Eles estão lutando lá, aí o Dojo é atacado e o Yahiko usa o Jirutemi Tsurugi. Ele dá um pulo nas costas do cara e usa. Mais ou menos. Não, ele acerta, ele derrota o cara com isso, macho. Aquele cara tá voando, ele derrota? Pula nas costas do cara. Derrota sim. Cara, ele pula, dá uma porrada no cara e o cara cai lá de cima e cai lá embaixo. Aí ele pula em cima do cara, tá, e desce. Dizendo na... Não é aquela hora que aparece o gigantão, não, ali? Sim, é. É exatamente nessa parte. Nessa hora ele não usa, ele usa o estilo da Kaoru. É do Kenshin, cara. É da Kaoru. É do Kenshin. Até a Kaoru fala com ele como é que ele aprendeu. Ele fala, não, eu vi tanto o Kenshin usar que eu aprendi. Olha, eu tenho quase certeza que é o da Kaoru. Também é. Que ele quer aprender ali no começo, né? Ele é um ladrãozinho e tal, a galera fica, não sei o quê. Não, mas o legal do Yahiko no começo é porque ele tem essa parada de samurai, mano. É. Os caras todos falando, o bicho é um meliante e tal, não sei o quê. Mas tem a justificativa da história, porque ele rouba e tal. E ele também, não é, se fosse pra ser um ladrão, não era um ladrão qualquer, né? Esse bicho, na verdade, seria um mafioso. O pai dele era um samuraizão foda, né? Ali. E ele entra pro crime justamente por isso, que a família dele contrai uma dívida com a máfia. É. E pra poder quitar a dívida, ficar honrado com o nome dele, ele se alia os caras. Só que o Kenshin também dá um pau, né, e consegue libertar ele, né. Pra tu ver como o anime é educativo, né. Ele, vamos resolver o problema com a máfia. Como? A gente vai conversar, chamar a polícia? Não, vamos descer a porrada todo mundo, né, cara. Agora eu quero saber quem é que, dos ouvintes aqui, quem é que aprendeu a escrever o ideograma de Mal... Caralho. Por causa que viu lá nas costas do Sanosuke lá, cara. Não, é o mal, o cara tem um mal nas costas e tal. Ele usa uma corta-cavalo, né, cara? Pouca gente sabe, mas no primeiro episódio ele tá com um corta-cavalo gigante, cara. E o Kenshin corta corta-cavalo no meio, cara. Não, aí é foda, cara. É putaria de pai, mano. Tô entendendo a piadinha do Joel, né? E Sanosuke tem essa trocadilho. Não é mal de malvadeza, é mal de passar mal, né? É, pois é. Pois é. Tem essas paradas que o cara tatua, né? Não, eu vou tatuar aqui e tal, porque o Sanosuke é foda. Geralmente, o cara acaba se fudendo. O que tem mal de mal mesmo é... geralmente é aquelas gangues de motoqueiro de anime, geralmente tem muito. É porque o todo líder tem nas costas. Por isso que eu acho, inclusive, que isso deve ser de algum anime que ele tirou. Porque toda gangue de motoqueiro de anime tem essa porra, cara. É uma roupa igual a dele, cara. Mas a luta do Sanosuke, mancho, eu achei foda. Justamente por causa desse negócio de espadas gigantes ali. É, na verdade, a espada do Kenshin, que é Sakabato, a espada de lâmina ao contrário, ela não existe, mas a espada do Sanosuke existiu, de verdade. Sim, são as corta-cavalo, como eu falei. Cosplay, né? Tem demais essas bichas aí. Não, essas espadas ninguém segurava elas não, elas ficavam no chão, inclinadas, e quando a primeira tropa vinha, que geralmente eram os cavaleiros, os cavalos iam e se cortavam na espada e morria, e o cavaleiro caía. Era, passava na navalha. O Mel Gibson usava muito isso, né? O Mel Gibson nunca usou porra dessa, ele usava Claymore, cara. É o Claymore que, inclusive, foi, acho que foi o William Wallace que inventou essa porra da Claymore. E aí eu não sei. Também, tu que tá dizendo isso aí. Não, eu não vou botar a mão no fogo pela Claymore, mas o escudo com a ponta com a lâmina é dele. É. Aquele escudo que tem um pregozão saindo, foi ele que inventou. Aí depois que esses primeiros personagens da equipe dele foram introduzidos, né, começa a primeira grande saga, né? Ah, não, não. Não, tá faltando muito personagem, tá faltando a menina. A Megumi. Ah, do Jinhei, que cara, esse episódio é foda demais, cara, esse do Chapéu Negro, que ele rapta Kaoru, bicho. E o cara quase faz o Kenshin voltar a ser o retalhador, né? Cara, demais, bicho, cara. É cruel, né? Aquele bicho. Daí o cara é um personagemzão foda, bicho. Ele só quer fazer o mal mesmo. Não sei o quê. Ele tá nem aí, cara. Nem contrata ele. Ah, tu vai lá matar tal cara, tal, tal. Ele caga pro cara. Ah, não, encontra um espadachim que mais forte. Eu vou lutar contra ele. Aí tua mãe, ó. Kenshin tem 2 dias pra ficar forte de novo. Depois a gente volta e vai lutar, olha. É, putaria, porque ele é daquele tipo que o cara dá um dinheiro pra ele. Não, mano, te dou aqui 1.000 e tantos pra tu matar o fulano aí. Vixe, matar quem? Peraí, velho. Ah, mano, fulano lá. Ah, mas esse daí eu mato é de graça aí. É muito escroto, cara, ele. E o design do Jean A, que é baseado no Gambit, né, dos X-Men. Eu não sabia disso, mas realmente é muito parecido. Eu tinha comentado isso, inclusive. Mas... É isso que eu acho legal, cara, porque, por exemplo, quando eu pegava o mangá, que terminava ou iniciava a saga do Jean A, dizendo, não, esse personagem aqui eu me baseei no Gambit, dos X-Men e tal, chefe. Mas eu li o mangá, essa parte, eu não lembro não direito disso, faz muito tempo também que eu li. Mas no mangá, inclusive, na parte. Não tem essa parte do anime, mas no mangá, depois que termina a saga do Jinhé, ele fica com a cara sério direto, ele não consegue tirar mais. É nem porque ele tá com a cara tão sério. Eu não consigo de novo. Os músculos travaram. Que o cara. É engraçado o jeito que o cara morre, cara. Engraçado assim, né? Porque. O cara morreu, que comédia. Foi muito divertido. Antes do que eu, né? Porque ele se mata, daí ele vê que não vai conseguir derrotar o Kenshin, aí ele se mata. Aí ele até diz, dozona gostosa e tal, da morte. Já é isso, cara. Que pra um samurai isso aí era tradicional, né? Cara, o negócio aqui não tá dando certo. Ele foi honrado, e a Rick não foi. Não, a primeira saga é a saga do Aoshi, né, não? Que é o do Oniwa Banshu, né? Uhum. O que é que eles estão querendo fazer, na verdade, cara? É aquele negócio da metralhadora e tal? Eles estão querendo transportar armas pro Japão, acho. São armas. Na verdade, não é a Oniwa Banshu. A Oniwa Banshu é, vamos dizer, uma situação parecida com a do Kenshin. Eles eram a classe ninja do Shogunato, né? Uhum. Especializada em espionagem e assassinatos também. Só que eles perdem ficam desempregados, né? Uhum. E como boa parte do pessoal naquele tempo, eles ficam sendo guarda-costas de um traficante de armas, entre outras coisas, né? Ah, então tem a ver, né? Com aquele negócio da metralhadora e tal. Que o cara trafica ali, armas de fogo, drogas. Eu acho que ali, inclusive, ele vai lá no carregamento deles e pega a metralhadora lá. Já é a primeira vez que eles estão transportando e tal. E aí o cara vê a primeira coisa clássica de anime, né? Que é a primeira briga de equipes, né? Já aí é foda, né, cara? A equipe ali do Oniwa Banshu, que é a equipe do Aoshi, cara. Pra começar que o Aoshi é foda, né, ali? Uau, o Aoshi é muito escroto, cara. Ele usa duas. Ele usa no começo. Acho que ele nesse começo usa só uma Kodak, né? Ainda ele não usa as duas ainda, não, né? Não, ele já usa as duas. Ele usa as duas. Ele até dá um corte no X no peito. A espada, a técnica dele é tipo uma tesoura, né? Que ele faz ali com as duas espadas. É, mas é, o design do personagem, cara, é foda demais, cara, do Aoshi. Primeira vez que ele aparece é um personagemzão marcante, cara. Ali. Ele é o primeiro personagem na série que é meio estilo Sasuke, né? É aquele cara que é fodão e é na dele e tal. Ah, cara, não, você não pode comparar esse cara com o Sasuke, cara. Você pode comparar ele com o Zabuza, cara. Que a primeira vez que aparece o Zabuza, ele tá com uma faca no pescoço do cara, contratou ele. Com esse palhaço, quando tá com um corta-cavalo no pescoço do cara. O Sasuke, cara, é completamente emo, cara. O cara é mal pra caralho mesmo. E caguei pro mundo. O Aoshi no começo também ele é totalmente introvertido, mano. Ele quase não fala e tal. Esse bicho é puto, é na dele, ele, vamos dizer, ele não expressa a ira dele. Uma das coisas que eu achava legal do Aoshi era justamente isso, mano. Ele podia estar puto com o cara e ele não dizia nada. Ele só ia chegando perto e tentava cortar o pescoço do cara. Mas é isso que eu tô dizendo, que tipo assim, o Sasuke, apesar de ele ser um personagem principal e tal, ser comparado com ele... Mas o Sasuke jamais mataria o Naruto, todo mundo sabe disso. Mas o Aoshi já tentou matar o samurai pra valer, sabe? Você vê o cara tentando cortar o pescoço dele com tudo, cara. Não, ele não dá trégua, cara. Ele tenta cortar o pescoço mesmo, acho. Tanto que quando ele vai lutar lá no dentro do lugar lá do Shishio, o samurai fica com o pescoço todo enfaixado, que ele quase corta o pescoço dele, cara. É, ele quase mata. Ele dá um pau, né, no Kenshin, na primeira vez. É doido, cara. Na equipe do Aoshi tem o cara do... O Ryotoku. Que é um cara que consegue cuspir fogo. Uhum. Aí uma das coisas que eu achei interessante do anime foi justamente isso. Que o cara, ele cospe fogo, mas no anime e no mangá também, eles explicam exatamente por que é. Porque o cara tem um tanque de gasolina no estômago. Esse bicho, os dentes dele tem tipo um engatezinho que solta a faísca e tal. No início ele explica exatamente, claro que é exagerado, mas como seria humanamente possível pra um cara conseguir cuspir fogo, né? Sim, não é ele ter um poder que cospe fogo, ele tem um mecanismo que faz ele cuspir fogo. E no mangá o Kenshin dá um burrão nele e tira ali o tanque de gasolina, né? Faz ele vomitar, né, não? Nessa luta também é legal porque o estilo de luta do Sanosuke muda, né? Em vez da espada gigante, ele vira um cara porradeiro, né? Começa a resolver as coisas na violência. Não que os outros não resolvam da paz, né? É, bicho, mas eu achei legal porque, vamos dizer, no anime de samurai tá o cara da porrada e tal, tá o bicho esmurrando os outros, mas é massa. Pois é. Não, mas agora da equipe ali do Aoshi, um dos caras ali que eu acho mais massa, véio, é o Hany ali. É até doido, o Hany ali é um personagem muito massa, velho. O design dele é foda. O design dele é massa, véio. E o estilo da técnica do cara também é outra coisa que é meio realista, né? Pois é. Porque ele usa uma roupa que confunde o cara, né? O cara perde a noção de espaço e não consegue se defender. O cara, quando pensa que o murro tá vindo, já foi. Né? Pois é. É porque o cara não consegue saber onde começa, termina o braço dele, entendeu? E de design ele é foda. Aquela máscarazinha dele com os dentão. E tal. Ah, e aquilo ali é do teatro, né? Teatro nu, né? Demônio feminino. E o visual dele é o que tem mais naquele período do Onimusha Banshou, que realmente se parece mais com ninja, né? Um kimonozinho e tal. É. Aqueles bichos ali, o Onimusha Banshou ficou bem representado. Tem um cara que atira a distância, né? Tem a Megumi, né? É. Que é a médica da equipe. Aí o cara que eles são empregados, além de outras coisas, ele mexe com droga também. É. Aí a Megumi se envolve lá num rolo que ele sequestra ela. Aí o Kenshin, pra poder salvar ela, acaba se envolvendo no bolo, né, e tal. Tem a confusão e tem o quebra-pau lá deles. Mas o Kenshin em si, ele nunca se mexe porque quer. Sempre alguma merda que leva ele a se meter. É. Ele nunca chega, eu vou aqui ajudar tal pessoa. Ele vai andando, simplesmente. Aí chega, o que foi que aconteceu aí? Aconteceu tal coisa. E aí ele tem aquela índole legal de, como é que se diz, de salvar a donzela, né? Esse bicho, não, a mulher tá sofrendo, não, deixa que eu ajudo lá e tal. Mas ele não, eu acho que assim, pelo menos na maioria dos problemas, ele não se mete porque quer não. É tipo assim, não, tal mulher foi sequestrada. É o jeito, eu ia e eu vou, tá vendo? Mas se não tiver aqui, ele não vai não. Isso vê que na temporada lá do Shishio, aí o cara chega e fala assim, o Japão vai ser dominado, ele vai ser um ditador e não sei o que. Ele, tá bom. Tá vendo ele? Tá nem aí, cara. E tem outra coisa também, que é aquele negócio que eu acho que no... que ele tem aquela coisa de, vamos dizer, ele já tirou tantas vidas no passado que agora ele tenta, tipo, salvar as que estão próximas ali a dele e tal. O que dá pra salvar, ele vai tentando. Ele fala que agora vou usar minha espada pra salvar todos que estão à minha vista. Não posso salvar todo mundo, mas todos que estiverem ao meu alcance eu vou salvar. Da gente começar a falar ali sobre a maior saga, né, do Samurai X, eu queria tirar uma duvidazinha, porque na época que a gente começou a assistir o Samurai X ali na Globo, foi na época que surgiu o OVA, né, pouco tempo depois surgiu o OVA, a gente assistiu o legendado, e o Dinho, um amigo nosso, dizia que... ele dizia que o dublador do Kenshin era a mesma dubladora do Kurama, do Yu Hakusho. Eu vou te dizer que eu me lembro da conversa do Jin, não sei porquê, pra mim é isso aí mesmo. Eu não duvido não, cara, que tipo, é que nem tu, tu pegar, por exemplo, o Zop do One Piece, o dublador é o mesmo dublador do Inuyasha, cara. No Japão tem isso não. Os dubladores são reutilizados inúmeras vezes, cara. Mas os ouvintes vão tirar essa dúvida aí, né? Se o Jim vai cometer uma vacilada estratosférica ou não, né? Vacilada pro Jim, né? Eu acho que pode ser possível. Agora, o pior, porque eu tô com isso aí na cabeça, justamente eu acho por a influência do Jim ter dito isso aí. Mas vamos ver, né? O Kenshin, ele saiu um pouco antes do Bakumatsu cair, né, do Shogunato cair. Aí o Shishio foi recrutado, né, pra ser um assassino do Shogunato. Aí eles contrataram um cara pra poder matar um cara que era o traidor dos monarquistas, né? O Shishio que levou o título de sucessor, né, do Kenshin. Exatamente. Ele, não, o cara é bom, não sei o que, chama ele lá e tal. Aí foi pouco tempo depois, ele teve o azar, né, que muito pouco tempo depois caiu o Shogunato, né, vixe, velho. Não, e é pior, mas é como a gente disse no começo do programa, o Kenshin, ele abandonou o cargo dele, porque ele já tava pensando, macho, eu vou sair aqui, porque quando o Shogunato acabar, mas vai muita gente se fuder, eu não vou querer entrar nesse bolo, não. Aí o Shishio, não, mano, vai dar certo, não sei o quê. Vai ficar tudo nada, bem, né? Aí depois vai lá, mano, fica aí no meu lugar que eu vou me embora. Falou, né? A legada vai e queima o cara vivo. E os monarquistas, eles queriam eliminar ele, né? Porque achava que o cara era... tinha um poder de influência forte, né? Ali na época. Poderia se tornar um novo imperador. Ele era um novo. Na verdade, eliminou ele porque ninguém queria dar um carro de... porque assim, se acabasse a guerra e ele tivesse que ele continuasse vivo, ele ia ter que dar um cargo pra ele bom. E com o tempo ele poderia se voltar e começar uma revolução de novo, tá entendendo? Aí ele falou assim, olha, como é que a gente vai acabar com esse problema? A gente vai, mata ele, acabou o problema. É que tentaram queimar o cara vivo, né? Tentaram não, queimaram, mano. Queimaram. isso é uma verdade. Jogaram gasolina nele. Essas putas é de São João, né? A galera chega, pula essa fogueira aqui, Xixi, ué. Sai, corre. xixi, segura esse galão de gasolina e pula aí, pula. Pula essa fogueira. Não é perigoso não, cara. A galera lembra. Cara, ele jurando vingança, né? Ele começou a andar como Ronin, né? Também. E ele começou a juntar o exército dele, que é o Jupon Gatana, né? As 10 espadas. Que coincidência ou não, eram os caras que estavam insatisfeitos, né? Com a forma de governo atual e queriam fuder. Pois é. Só que o Xixiu, ele começou a se transformar em uma potência zona forte, né? O cara queria fuder todo mundo, não sei o quê. Porque desde aquele tempo, o Xixiu já era temido pelo poder de influência dele. Ele conseguia facilmente influenciar e tal, fazer a cabeça do pessoal. O pessoal já tinha medo disso, né? Tanto que não deram cargo de poder pra ele, exatamente com esse medo. E a influência dele fosse maior do que o cargo dele. Não, agora o design ali do Xixiu é massa, mano. O cara é uma múmiazona ali e tal. Cara... Chamava ele de múmia, né, do começo. Se você cagar pro design dele, ele é o melhor espadachim que já existiu. Ele fode com o Kenshin, fode com a Osh, fode com o Saito... Fode com... tudo seguido. Ele derruba o Kenshin, derruba o Saito, depois derruba o Sanosuke e depois o Aoshi. Tudo de uma vez. A equipe zona dele ali era... O Jupon Gatana ali era foda. Não, também, ele cara. Sozinho. Ele sozinho. Ele desce o cacete no Kenshin, depois ele desce a porrada no Saito, depois... Mas tem que ter uma hierarquia. É, porque ali os caras dele, tem um cara que parece o Benimaru desse vídeo aí. Esse bicho foi baseado no Benimaru, né, que tem a espada, foi mesmo. O chicote ali, foi... Foi cumprir o objetivo, né? Se ele se pareceu com o Benimaru. Tem a amante dele, né? A Yumi. E tem aquele outro maluco lá do Terno Verde, né? E tal. Mas maluco do Terno Verde, mano? Uhum. É, o conselheiro mas dele. Mas a Yumi e o conselheiro dele não são espadas, não. Hã? O Ayumi e o conselheiro dele não são espadas. Agora tem ali os outros caras ali. Tem um mongezão que luta ali com o Sanosuke. Esse monge é massa. É putaria demais que eu... Sanosuke chega, vai se mostrar, dá um soco na parede, aí cai um pouquinho na parede. Aí o cara dá um soco e dá um metade da parede. Agora a saga ali do Jupon Gatana Zona ali é massa, mano. Porque mostra ali, começa a aparecer os personagens um fodão, mano. E aparece ali o Rico, mano, o Soijiro Rico. Que é o personagem mais roubado da série todinha. Esse bicho é muito massa, mano. Que engraçado é que o bicho é todo fuleirazão, mano. É, não sei o quê. O massa do Seijiro Rico é essa putaria, mano. Que ele chegou num nível de fodar a cidade tão grande, mano, que ele não tá mais nem aí pra nada. Mas, os caras assim, mano, o Jupon Gatana quer dominar o Japão, não sei o quê. Esse bicho, não, eles dominam o Japão todinho, menos a minha propriedade. Mas ali na saga do Jupon Gatana não é a parte que o Kenshin mostra ali o Hiten Mitsurugi, não, ali? Ele já mostra, né, alguma coisa do Hiten Mitsurugi, que ele volta pra treinar com o Soijiro Rico pra evoluir o estilo dele. Justamente por isso, que ele conhece a fama do Shishio, né? Ele tem noção que ele tá enferrujado e que do jeito que tá não tem como ele parar o Shishio. Mas ele não vai pra treinar, ele vai pra aprender, porque ele não é um mestre do estilo Hiten Mitsurugi, não. Ele vai pra aprender a última técnica que falta. É o Amacaqueiro Ryu no Hiramete. É isso aí. O Nobuhiro Atsuki até fala, né? Porque o Soijiro Rico, ele é aquele personagem estilo Deus Ex Machina, né? Que pode acontecer qualquer coisa na série. Mas... Aí ele vai chegar no Soijiro e cagou, né? Se botar esse bicho aí lá, ele resolve a parada. É porque era pra se desse alguma merda, né? Vamos dizer, se ele extrapolasse muito, aí o Soijiro equilibrava a luta. Mas ele fez isso até bem, justamente por causa da personalidade do Seijuro. Porque esse bicho, vamos dizer, ele não se mexe na batalha de jeito nenhum. Agora, se alguma coisa interessa a ele e tal, aí ele intervém ali naquele momento. Mas originalmente ele não tá nem aí. Tem até aquele episódio, aí tem um gigantezão, que até a gente tava comentando aqui, que é o episódio do gigante. Nesse episódio aí, eles já estão na capital. Se eu não me engano, o nome da saga é até a saga de Kyoto, né? Por causa disso, que eles vão pra capital e ficar alojado na casa da Missal. E aparece até o samuraizão, que é o gigantão, né? O gigantezão. Esse bicho é baseado no Evangelion. E aí o Yahiko usa o... É, o Yahiko quer inchar, né? Ah, não, o Yahiko usa o estilo de Demidrug. Ele é controlado por outro carinha lá, o carinha da cabeçona, do bigodinho ali. Aham. E aí os caras, da hora que ele vai matar ali a galera, aparece ali o Seijuro Rico, acho, de uma vez. E o foda é que você não sabe o que aconteceu, né? Você pode estar, você começa a pensar, será que o Kenshin voltou, cara, né? Você fica, porque você realmente não consegue imaginar o personagem. Te pega de surpresa ele lá, cara. É, mas o Seijuro, mano, bicho é todo escrotão, mano, bicho é mega bombado. Eu acho que se fosse o Kenshin, eu não sei se o Kenshin aguentar, não, aquela espada ali. É porque ele diz que o estilo Hiten Mitsurugi, né, depende de uma força física absurda, né, ali pro cara usar a técnica. Uhum. E o Kenshin, ele é bem magro, né, ali na frente ali do Rico. Ali. Isso é uma verdade, uma das premissas do Hiten Mitsurugi. Não é uma... Eu não digo não força física absurda, mas é um condicionamento físico extremo. Seijuro Rico, como mestre, o bicho é bombadaço, né? É. O bicho é monstruoso. O bicho é monstro, ele derrota o cara ali brincando, né, mano? Aliás, ele fica brincando ali com o gigantão, mano. Porque o cara, rapaz, mano, tu vai deixar ali o cara te controlar, mano. Bicho todo fuleiro ali. Aí só o cara, não, é verdade, não sei o que, o gigante. Eu vou matar esse filho da puta, cadê ele, cadê ele? Fica procurando o cara. O Rico ali é foda demais, cara. Um dos melhores personagens que tem. A capa dele foi meio baseada no Spawn, né, também. A capa dele foi baseada no Spawn. No Jupong Atena, o cara que voa, foi baseado no Batman. Foi não, mano. Cara, é um cego, mano. Fala, meu Deus do céu, mano. Ah, o Angelo foi baseado num cara de rock. Não me lembro quem é, mas é algum cara de banda de rock. Na realidade, da saga do Jupong Atena tem a luta contra o cara da espada cega ali, que é foda pra cacete, velho. Já aquele cara é massa, que aí ele usa um escudo de caça-tartaruga, né? É doido, né? Esse bicho aí, agora eu acho mais foda da luta desse bicho é o Saito na luta desse bicho. Não, é, gente, caralho, o bicho é foda demais, a gente demais, nem falou, cara, do Saito, né? A gente não falou do Saito. Não, é verdade, é porque o Saito, ele se une à equipe do Kenshin, né? Era do Saito, tenta matar o Kenshin, não consegue, e finge que tava testando ele. Ah, porque aí o cara fala assim, você não ia matar ele não, né? Ele, você está dizendo. O Saito, ele é um daqueles caras do Shisengumi, né? Porque do mesmo jeito que os monarquistas tinham os assassinos, a galera ali do Shogunato tinha um Shisengumi, que era o exército deles, né? Que é aqueles caras que ficam com aquele kimonozinho azul, com detalhes em branco. Ele é o policial pra mim, pronto. Pois é. Todo mundo que eu via, ele é... Mesmo o policial, ele deve ser policial também. Aí todo mundo que eu vejo é mais ali policial. Ele é o exemplo do cara que tinha um alto cargo no tempo do Shogunato e com o final do Shogunato conseguiu um cargozinho bom, né? Na PM e tal. O cara é do Honda, né, mano? Agora, o que eu acho foda do Saito, mano, no início dessa saga de Kyoto é isso aí, mano. Esse bicho chega e luta com o Kenshin, dá um pau no Kenshin, mano. O bicho faz literalmente um Guilty Gear, né? Pega o Kenshin, rebola ele pra cima e dá um especial, mano. É irada demais a luta dele. Ah, o cara, puta merda, esse bicho é foda. Aí, eu acho que é doido, mano. O Sanosuke vai querer peitar ele, né? Ah, mas não sei o quê. Tu só é forte porque tu tem essa espada aí, mano. Esse bicho aí é, mano. É engraçado que ele mete a porrada. Pô, bota lá na mão mesmo, aí. Ele mete a porrada porque a técnica dele ele conseguiu adaptar, né? Porque a técnica dele não é aquele negócio da perfuração, né? Do Gatotsu. É. Ele conseguiu adaptar também pra porradaria da mão, mano, também. É, mano. Esse bicho era foda. E aí, na luta dele contra o espadachim cego, que é isso aí, né? É foda. Eu não me lembro, porque faz um tempinho que eu li isso aí. Mal me lembro que tinha um negócio dos níveis, né? Se eu não me engano, na técnica do Saito. Tem. Que a base da técnica do Saito é que esse bicho precisava dar um recuo escoadazinha, né? Pra dar um impulso da estocada dele. Aí o negócio do cara cego era justamente isso, né? Que ele não dava espaço, esse bicho lutava empurrando um escudo, né? Na verdade, o cara cego, ele vai se baseando pelos sons, né? Que ele vai escutando. E aí ele, no o Saito, ele tinha que dar um pulinho, né? Pra ele poder avançar e tacar a perfurada no cara, né? Aí, com o escudo, eu me lembro que ele conseguia diminuir esse espaço, ele não deixava o cara atacar. Tanto é que eu me lembro que o Saito, ele usa a técnica dele no nível zero, uma parada dessa, que é justamente que ele não precisava de espaço. Não, era, mas... Era tipo o soco de uma polegada, esse bicho bem de pertinho conseguia usar o golpe com força e tal. Mas não, era nem, mas não foi nem muito por isso. Tanto que o cara sabia que o Saito podia usar ainda a habilidade dele. Porque o cara não... tanto que o cara mira as pernas do Saito pra ele exatamente não poder pular, tá entendendo? Tanto que quando termina a luta, o Saito tá com a parte acima do joelho cortada. Porque o cara sabe que o Saito consegue fazer sem espaço, tá entendendo? Ele impede a só que sem espaço... não fica tão forte. Ele, aliás, ele achava que não ficava tão forte, entendeu? Porque como ele não tinha distância pra dar o impulso todo, ele conseguiria fazer a técnica, só que mais fraca. Aí vem Soijiro. O Soijiro é foda demais, uma luta desse bicho. Esse bicho é todo meio novo, né, e tal. A galera ali não... O bicho é mega perigoso, né, que a galera... Ninguém diz. Dá nada por ele, né, cara? Ninguém dá nada pelo cara. Acho que é doido, mas o bicho ali tem aquela técnica dele da supressão do espaço, mano. Puta que pariu, velho. Esse cara... bicho é muito foda, mano. Acho que o cara, ele comprime o espaço, né? E ninguém consegue nem ver ele, né? Atacando. Eu me lembro que a gente fazia, era por causa disso, né? Era tipo uma metralhadora. O cara só viu esse bicho passando, aí, bicho. É porque ele usa o pé dele pra... Ele fica dando uns pulinhos, né? Pra poder pegar um impulso, né? E tal. É foda que ele é tão lesado quanto o Kenshin, né? É. Porque ele tá no meio da luta lá, quebrando tudo, e de repente ele parou. Aí o que foi? Ah, não, a chinela quebrou, espera eu trocar. O cara, tá bom, vai lá. Aí vai trocar a chinela, cara, no meio da luta. É, porque o cara fazer a técnica sem chinela não dá, mano. O segredo era a chinela, né? É. Mas a luta do Soijiro ali é foda demais. Ele não é um personagem tão marcante, né? Ele é marcante, assim, pela luta dele e as técnicas dele. Mas o desenho dele, eu acho que... Mas eu acho que era a ideia, cara. Porque... se você olha o personagem e diz que ele é foda, na hora da luta você espera muito dele. O Soijiro, cara, foi legal porque ele te pegou tão de surpresa, ficou, caralho, meu, como é que o cara pode ser tão foda e ter uma cara de merda, né, cara? Pois é. Mas sabe que depois disso aí, esse estilo de rosto do Soijiro virou moda, mano. Porque depois disso apareceu um bocado de cara nesse estilo. O cara que é risonho, né, tá sempre feliz, só que é escrotão, bicho, é poderoso. E tu sabe que o Soijiro é um dos personagens favoritos, né, do Nobuhiro Atsuki na série. Ah, é. Ele até disse que depois disso aí ele tinha planejado fazer uma outra série que envolvesse o Soijiro pra tentar colocar ele na equipe do Kenshin. Porque ele não morre, né? O Soijiro, ele não morre nessa... Ele é adotado por um casal de velhinho e vai fazer uma plantação, coisa assim. É não? Ele vira um andarilho, aí um casal de velhinho vai, acolhe ele, ele fica fazendo uma plantação lá com o velhinho. É, depois que o Shishio toca um fogo nele, ele se refugia nos arredores da família que cuida do Soijiro. Aí o Soijiro ajuda o Shishio e tal, porque o Soijiro não tem medo dele, só que a família do Soijiro é escrotona. Bate nele e tal, faz uma putaria. Aí eu não me lembro se quando o Shishio fica... Aí o Soijiro rouba comida pra dar pro Shishio, trata ele e tal. Só que eu não me lembro se quem mata a família dele todinha é o Shishio ou é o próprio Soijiro. O Soijiro só mata um cara da família dele, que é o cara que entra debaixo da casa pra ir pegar ele. E o resto quem mata é o Shishio, acho. Só não tô enganado. Sei que ele mata um com certeza, que é o cara que entra... Ele se esconde debaixo da casa, o cara entra debaixo da casa pra ir buscar ele. Aí ele vai e mata esse cara. Aí depois disso ele escala o Soijiro pra fazer parte do Jupon Gatana. Deve ter ensinado, né? Uns macetes pra ele e tal. O Shishio já é foda pra caralho do jeito que ele é. Se ele corresse que nem o Soijiro, mas tá fudido, cara. É. Não foi ele que ensinou ele. É mais fácil o Soijiro ter ensinado a ele, cara. Ah, mas deve ter ensinado. Eu não sei por causa da personalidade do Shishio, né? Esse bicho é meio assim, tá? Não ensina a porra a ninguém, não. Se vira aí, então. Esse bicho, ai, pá, puta que pariu. Mas deve ter dado um toque outro. Não, mas tu corta mais assim e tal. Tu corta mais assim. Não, mas agora a luta do Shishio é foda pra caralho. né, cara? Xixiu versus o Kenshin, mas tu é doido, velho. Tu é doido, essa daí foi o pega pra capar, mano. E a prova é que o Xixiu é o melhor espadachim do Japão. O Xixiu ali só perdeu por causa do negócio do fogo mesmo. Pois é, porque ele só podia lutar com uma certa quantidade de tempo. Se ele pudesse lutar mais, ele tinha ganhado. É, porque ele vai suando, né, e tal. A temperatura do corpo dele vai aumentando por causa da queimadura. E se ele passar muito tempo, ele começa a pegar fogo, né? Aí que tá. Ele vence o Kenshin, vence... E nessa ordem, ele vence o Kenshin, vence o Saito, vence o Sanosuke, vence o Aoshi, de novo. Depois depois tá com o Kenshin, dá uma mordida no Kenshin. Agora é sacanagem ali da galera do Jupon Gatana também, mano. Porque a galera ali bota esse bicho, a base dele, mano. É numa mina zona de de fogo zona, velho. Não é não, as labaredas vão... Ah, sei o quê. Não é mina de fogo não, cara. É porque diz no anime que o Xixiu foi o primeiro cara a descobrir o petróleo. E ele tá ali, é um lugar onde tá extraindo petróleo. É que é, mano. É, a base dele é ali pra extrair petróleo. Véio. Por isso que esse bicho nadava no dinheiro, né? Meus iates aqui. Mas, a parada dele é isso, que era o maior problema deles era exatamente o problema financeiro. E como o Xixiu tinha descoberto que o petróleo que tava fazendo 500 mil coisas com ele... Ele tava ficando rico desse jeito, entendeu? Por isso que ele realmente era um problema, porque ele tinha dinheiro e tinha uma equipe foda, entendeu? Mas eu sei que o Xixiu conseguia fazer as chamas na espada dele, mas era por causa da gordura humana, né? Que se acumulava na espada. Sim, ele matava o cara, a gordura acumulava, ele fazia uma faísca e tocava fogo na espada. É que é, mano? É, mas a espada dele era tipo serrilhada, mano. Tinha uns dentes. Ah, viu? Sim, eu sei. Aí, devido à gordura humana que acumulava, quando essa bicha relava em alguma coisa, sei lá, em osso, no então bicho, ele só tava o palito, né? É, mano. É, por isso que quando ele vai. Por isso que quando ele começa a lutar, a primeira coisa que ele faz é riscar a espada no chão, que é pra ela começar a pegar fogo. É, exatamente. Aí o bicho causava danos fodíssimos, né? Cara. O cara tem um escudo na testa, mano. O cara tem uma bandana com uma chapa de metal na testa, mano. Caralho, bicho, essa cena... E tu sabe que ele... Pois é, isso aí que eu ia dizer. Tu sabe que ele escapou do Aoshi matar ele por causa dessa cagada aí, né? Não, mas essa cagada que ele tem na testa, na verdade, é uma operação que fizeram, que ele disse que há um ano tentaram matar ele, era um porrada na cabeça dele, que causou um dano permanente. E esse negócio não é pra proteger. Esse negócio é uma operação que ele teve pra poder botar a cabeça no lugar, cara. Ah, tá. Eu vou dizer que essa luta é o mais foda, é o Saito por causa disso, viu, mano? Foi uma cagada grande, o Xixiu tem escapado dessa. Mas não foi cagada não, cara. O Saito, que não foi que nem o Xixiu falou, que o Saito, na verdade, já tava esperando. O Saito, antes do Kenshin começar a lutar com ele, o Saito já tava na porta. O Saito tava esperando o Kenshin no carro, o Xixiu, pra ele poder pular em cima, tá entendendo? Ah, mas ele já tá esperando. Tava, tanto que na hora que ele guarda a espada, ele fala assim, já diziam, sabe não sei quem, que você não devia baixar a espada enquanto todos os seus adversários não tivessem mortos. Aí ele pula nele. Mas a cena que eu me lembro é uma parada dessa. O Saito assim, eu sou foda, não sei o quê. Aí esse bicho vai olhando pra trás, bah, só o Saito entrando com tudo aí. Não, ele não fala sou foda. Cara, ele fala sou foda não, ele tá guardando a espada e tal, ele fala limpa essa sujeira aqui. Aí ele guarda a espada. Na hora que ele guarda a espada, aí o Saito grita. Dá uma lapada nele ali. Já dizia o sábio guerreiro. Você não deve guardar a espada enquanto não derrotar todos os seus adversários. A porta quebra, pum! E ele chega com uma espada na testa do... Mas aí foi cagada, viu? Foi não. Aí ele... Não, vou dizer por que não. Porque o Xixu fala assim... Foi não, o Xixu vira e fala pra ele assim, eu sabia que você ia fazer isso. Sabia? Porque eu sabia que você era mais forte do que o cara lá do Castartaruga, sabia que você ia chegar aqui, sabia que você ia me atacar desse jeito. Eu tava esperando você vir. É tanto que quando você vê que ele guarda a espada, ele não solta a espada, cara. Ele não tá com uma espada, ele vira e dá um cortezão na barriga do Saito, cara. É, foi loteria, mano. O Xixu também tinha a equipe dos profetas, né? É, foi loteria, mano, porque esse bicho tentou acertar logo na cabeça, mano, do cara. Não, mas se ele mirasse na garganta. É. Não, mas eu tô falando assim, que ele, se ele não soubesse que o Saito ia vir, ele tinha soltado a espada. Ele tava segurando a espada porque ele sabia que o Saito ia vir de algum lugar. Só que como ele viu que o Saito ia na testa dele, ele deixou o Saito ir. Ele conhecia todo mundo, tanto que na hora que ele tava lutando com a Osh, ele fica de costas pro Osh. Ele, bora, me ataca. Aí o Osh vai atacar ele de costas e ele dá um contra-ataque no Osh, porque ele sabe que é mais fácil ele contra-atacar o Osh de costas. Todo mundo ali, ele sabia como é que lutava, ele sabia o que ia fazer contra ele. Ele só tava esperando cada um fazer pra ele dar o contra-ataque e matar tudo. E se aparecesse o Seijuro Rio? Ah, não. Aí fudeu ele. Mas aí que tá, o Seijuro Rico, ele quase morre com o Kagero Hiro Hiramesh? Macaqueiro. Macaqueiro Hiro Hiramesh. Ele quase morre com isso. Ele usou isso no Mas ele usa no... Sim, ele usa no Osh, no Osh não, no Shishio. E o Shishio segura, cara, o Kenshin com a mão. Na hora que ele tá dando, ele vai dar lá o Kenshin, ele segura o Kenshin, levanta o Kenshin, o Kenshin vai dar uma espalada nele, dá uma espalada primeiro no Kenshin. Tá entendendo? Ele consegue vencer... Tranquilo. Mas isso aí, mano, tem que ver que é um mérito grande pro Kenshin, porque é como a gente falou. O estilo que o Kenshin usa é um estilo que não é apto ao porte físico do Kenshin, mano. E ainda assim esse bicho consegue ainda desenrolar muita coisa, mano. É, porque... ele vai tipo adaptando pro estilo dele, né? Ele, mas se eu fizer assim e tal. O estilo Hitei Mitsuruga é isso aí, mano. É exatamente os caras do porte do Rico, mano. Os caras fortão e tal, da ignorância. Os caras estilo Hulk, né? Eu acho que foi cagada ali do xixi. Foi não, cara. Eu não sei a luta não, mas a do Saito, velho, esse bicho aí balançou as calças, viu? Não, foi, cara. Ele tava esperando todo mundo. Ele sabia que o Saito ia pular de surpresa nele. Ele não sabia da onde, tá entendendo? Só que na hora que o Saito foi, ele sabia que ia ser na cabeça, porque ele tava vendo o Saito com o canto do olho. Tanto pra olhar e tá olhando pro site com o canto do olho e pro som do ombro. Aí ele vai e afeta na cabeça dele. Ah, os ouvintes ali vão dar as opiniões dele ali. Isso foi cagada. Pra tu ver como não foi cagada, ele conhecia tanto a técnica de todo mundo, que como eu te falei, cara, ele luta com a Osh de costa, macho. Ele fica de costa pro Osh. Tu sabe só o que é que eu não concordo muito com a tua teoria, mano? É porque eu concordo, se eu não me engano, o Shishio era um grande estrategista realmente e tudo. Mas aí, mas ele é derrotado pela própria limitação dele, mano. Mas aí que tá. Ele achava que era mais importante. Ele era aquele adversário honrado. Ele sabia que ele achava que era mais importante lutar a sério com aqueles caras do que ele simplesmente ir parar, tá indo de lutar? Na verdade, mesmo que ele parasse, vamos supor que ele simplesmente parasse. O que vai acontecer com ele? O cara ia matar ele do mesmo jeito. Eu acho que a partir do momento que esse bicho excedeu o limite dele, ele acha que ele... momento que ele se propõe, né? Que ele fica desesperado e ele tenta matar os caras ali de qualquer jeito. Mas assim, se você for ver pela estratégia que ele ia utilizar... Ele não tava ligando pro limite dele, não. Ele sabia que ia acontecer. Tanto que assim que começa a luta, o Kenshin pula em cima dele e fala assim: olha, você não tá nem perto de conseguir me vencer. Eu vou brincar com você um pouquinho. Ele segura pela garganta do Kenshin, cara, dá só uma porrada. Que aí ele pode a luva na cara do Kenshin, o Kenshin cai. Ah, pensei que ia fazer alguma coisa, já morreu, já acabou. Que porra é essa? Foi só isso. Ele bota a espada no... É porque da hora que o Shishio ali pega esse bicho pelo pescoço, aí ele dá logo uma fisgada ali na jugular dele. Não, mas se ele quisesse, ele podia ter matado o Kenshin ali, cara. Ele falou assim: olha, não vou te matar, porque eu não quero, e pronto, pá. Ele não tava nem aí, cara. O plano de conquista do Japão era um secundário, a própria parada dele era se divertir lutando. Aí só aquele cara do terno verde: rapaz, mata o cara. É, desse jeito, mata ele. Ele, não, deixa ele aí, ele vai se levantar. Limpa essa porra aí. Aí depois dessa luta aí tem a frase clássica, né, no final dessa saga aí. É. Que quando termina a luta, né? Sim. O Shishio perde, né? Esses bichos estão tudo lá no inferno. Aí o cara lá, e, porra, mano, não sei o que a gente perdeu. Isso é a casa do Isaías. Os caras, não, a gente só mudou o nosso objetivo. O negócio agora é dominar o inferno. Os caras, Eu tinha esquecido disso, caralho. Thank you. depois dessa parte aí do xixiu é que vem as controvérsias, né? Porque, na verdade, depois da parte do xixiu, no anime é só filler, né? Sim. É a saga do Shogo Amakusa, né? O Shogo Amakusa que o Kenshin fica cego, não sei o quê. Sim. Acho que no anime decaiu um pouquinho ali a qualidade. Decaiu um pouquinho não, né, cara? É. Você tá sendo gentil. É. Eu não sei merda, cara. Que foi... Agora eu acho que colocaram aquela saga ali, mano, porque depois da saga do Xixiu, pra mim é uma das... Eu não sei se chega a ser melhor do que a do Xixiu, mas pra quem é fã do Samurai X, pra mim é... Porra, é uma saga muito foda, a do Enishi. Ah, do Enishi. Porque não tem no anime, né? Só no mangá essa aí, né? Agora eu acho que ela não tem no anime justamente por isso. Porque a trama dela, além de ser muito mais tensa, chega a ser bem mais dramática. Tem uma parada extremamente mais pesada ali. Uhum. Aí eu acho que, vamos dizer, se eles mantivessem no anime, ia ficar muito estranho. Porque, por exemplo, na época que eu acompanhava o Samurai X, sei lá, a gente ia ter uns 12 anos naquela época... O cara assistiu por causa da porradaria e tal. Aí, mano, Kenshin, bicho é massa, não sei o quê. Aí entra numa saga zona introspectiva e tal, mano. Talvez não agradasse tanto, né, a audiência. Pra mim, que nunca li o mangá, e eu, como eu sou muito novo, na época que saiu o mangá do Samurai X, eu não tinha nem dinheiro nem pra mim, quanto mais pra comprar coisa. Olha aí, velho, o mangá mais barato do mercado. 2,99, né, ali o mangá. Ah, mas isso aí é um mérito antigo que o cara tem que dar, viu, mano? Porque o Kenshin, em termos de custo-benefício, acho que foi o mangá mais barato que foi publicado aqui, viu, mano? Oi. Que era vamos dizer, é uma história excelente. E na época que saiu esse bicho era R$2,90. Se bem que se tu for ver, mano, pros preços de hoje dá quase a mesma coisa, né? Se o cara fosse basear pelo salário mínimo. É. Mas aí que tá, cara. Era R$2,90, mas quantos mangás não são, tá entendendo? 50 eu comprei até o 5, eu comprei dinheiro pra comprar até o 5, e depois, o que eu fiz? Eu sei que ia dizer que apesar de ser R$2,90, mas a banca era longe que só. Não, cara, tem uma banca que é um quarteirão daqui. Ainda até hoje tem, não sabe nem que... Eu, pra mim, as bancas tinham acabado, mas essa banca até hoje existe. Quando o cara era mais novo, tinha essa dificuldade, né? O cara ia chegar até a banca, eu me lembro desse tempo aí. Agora, a saga ali do Shogo Amakusa, acho que não... Uma merda. Acho que não foi... Eu parei de assistir ali o Kenshin na Globo, na época do Xixiu. Eu nem assisti, né? Porque achava bem paia, mano. Não sei, não sei nem se passou na Globo, passou? Passou. Eu assisti na Cartoon essa saga, não sei se passou na Globo. A saga do Shogo Amakusa eu assisti quebrada, mas eu também não, vamos dizer, não me interessava muito, não. Achei meio paia, agora... porque o personagem ali não... É, o que tenta mostrar na saga é que tem gente que é fanática demais, independentemente da sua religião. É. Tá entendendo? É, eu acho que, sei lá, mano, o Xixiu, ele é um personagem tão marcante, mano. Quando você vê ele assim, é bicho Xixiuzão aí. Agora esse Shogo Amakusa, bicho, é todo meio paiazão, mano. E é isso que eu acho um pouco triste, porque tem muita gente que conhece o Samurai X só pelo anime e pensa que o final da história é como se fosse no anime, né? É. E isso aí é foda porque se você tá ouvindo e não leu o mangá da saga do Enishi, vá na, sei lá, consiga essa saga, compre pelo link da Saraiva aí. Tanto a equipe que os caras fizeram, achei massa, como a justificativa pra história é massa. Eu não vi porque eu assisti só o anime. No mangá eu parei, eu acho que na parte que o Xixiu aparece, alguma coisa. O Xixiu não, que o Saito aparece. Não. Mas a parte do Enishi, na parte do Enishi é a parte que aparece os caras vão só pra se vingar do Kenshin, né? É, o pessoal é até intitulado a Saga da Vingança, justamente por isso, né? Porque a equipe é só dos caras que tem alguma rixa com Kenshin, né? É. E estão querendo se vingar. Mas a infraestrutura da equipe dos caras é muito foda, mano. Eu não vou me lembrar exatamente os nomes, mas é o cara que... É o cara do veneno, né? A espada desse bicho manipula uns venenos lá, doideira. É um cara que tem parece o Venom, né? Da equipe. É. Tem um cara que é tipo o Venom, que é tipo um ninjazão todo obscuro. Tem um cara que é estilo barrete, se liga que a mão do cara é um canhãozão, doideira. Eu não me lembro o nome do cara não, mas o nome do canhão desse bicho é o Armstrong. O cara eu caguei, mas o canhão é o Armstrong, viu? Importante é o canhão. Tá doido, na época eu ainda não tinha lido o Fullmetal Alchemist, não, mano. O cara olha o nome de um canhão, não, mano. O nome da minha arma é o Armstrong, cara. Mano, o Enishi, ele tem no OVA também, né? Conta uma história depois da série. É, inclusive, os primeiros quatro OVAs do Kenshin, que é a origem, esses quatro OVAs são dessa saga, da saga da vingança. Ah, é? Do mangá? É, do... é, a saga da vingança começa assim, a equipe do Shishio aparece, né, e tal, aí o cara diz... O Shishio? Não, esse... Oh, do Enishi. Aí o cara diz, não, macho, esses bichos aqui, todo mundo tem alguma rixa com o Kenshin. Aí pra poder explicar que rixa é essa, aí conta a saga do tempo que o Kenshin era um retalhador e tal. Aí conta como ele ganhou as cicatrizes, né? É, conta como ele ganhou as cicatrizes e fez as inimizades, né? E vamos dizer, você achava que o Kenshin não queria lutar, né? Na série todinha. Mas no meio dessa saga da vingança, mas acontece uma parada lá que o Kenshin para de lutar, mano, que é muito foda, mano. Puta merda. E só vão explicar lá pra frente. Apesar das técnicas ali dos caras, seria uma coisa mais dramatizada, uma coisa mais romanceada. São técnicas que existem, mas a técnica do Enishi existe de verdade, que é uma técnica de luta chinesa, né? Não é japonesa, na verdade. A técnica ali do Soijiro, a supressão do espaço, também existe, na verdade, mas só que foi romanceada, né? No... Só que a ciência ainda não conseguiu comprovar, né? Mas é uma técnica que existe. Minhoca, né? Existe e existe, porque você acredita, né? Prova que existe, não tem como provar, mas existe, existe. Mas existe, exatamente. Se a gente tem fé que ela... Hasta la vista, baby.